Enche na porra do saco. Já tá rolando Bravisa aqui logo pela manhã. Tamo ao vivo, ao vivo tudo pode acontecer. Conflitos internos, conflitos externos. Eu mordendo uma chave. Tudo acontece, cara. Ah, deixa eu dar uma de pai aqui, peraí. Olha lá, dá uma de pai é interessante, porque ele põe no mudo. E ele pode estar falando, ô Ju, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, né? Daí agora ele volta e ele fala, ah, se não sou eu nessa casa. Mas é isso que um pai faz, cara. Um pai... Chama quem manda, né? Um pai era um... Ele designa funções, entendeu? Ah, é isso que ele faz. Porra, isso é maravilhoso. Entendeu? Ele é um... É... E aí, Wesley Zop, você tá carecão? Oh. Você tá carecão? Saudade. Tira o boné. Tira o boné. Ah, andou indo pro coito, rapaz. Tá carecão. Andou indo pro coito. Que careca é isso, cara? Careca não tem nada. Não tem nada. Não tem nada a perder. A única coisa que ele tem, a careca. E aí? Ele tem que dar uma lustrada na careca pra falar agora. Exato. Porque a careca é bonita. Exato. Então você lustra, é igual o bandido. Bandido deixa a arma lustrosa, entendeu? É a única coisa que ele tem, né? Exato. Entendi. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Que... Ou a câmera ou eu tô fora de centro? Oh, rapaz. Tá maravilhoso. Você tá um pouco desequilibrado, sim, mas... Ah, é verdade. Maravilhoso. É o que dizem os psiquiatras, mas eu não confio na medicina. Muito melhor é aquela cigana onde você frequenta. Exato. Ela deixa a gente pegar balachitas à vontade, né? Porra, que é melhor que isso. Exato, ela poderia ter todos os dentes na boca, me incomoda ela não ter todos os dentes na boca. Mas acho que foi muita balachita, pode ser isso. É, pode ter sido isso. E apanhar do marido também, né? Que quando ela erra com uma previsão, já marido já dá-lhe uma buqueta, rapaz. Tanto que ela agora contratou uns 5 ou 6 capangas ali pra cumprir o que ela falar, pra fazer cumprir. Exato. Vai voltar em 3 dias o seu amor, vai voltar. Vai buscar na casa, que... vai sequestrar, mas você não quer apanhar, né? É isso mesmo. Falando em cigano, olha o filho de cigano aí fazendo doação. Oh, Vitor Pedroso, rapaz. Ô, Vitor Pedroso, que tá devendo uma participação aqui, se quiser participar hoje, me chama no WhatsApp que você recebe agora. Me chama no WhatsApp, já que você não tem o contato, né? Rapaz, isso, tá pelo. Tirei um pelo da língua, exatamente. Agora eu tô vendo meu bigode, tá desequilibrado. Não, mas do jeito que você tirou, você não tirou pelo, você tirou um cabelo. Pelo você tira assim, ó. Só um gato. Cabeludo. É, cabeludo. Peludo, né? Peludo. Peludo, peludo, exato. Peludo. Chama aí a gente, Vitor, pra você entrar agora. Você deve estar pensando, mas eu nem sei o tema, nem preparei nada. Mas eu nem sei o tema e não sei o telefone. Ah, eu acho que eu tenho o contato dele aqui. Me chama. Estamos chamando, animal. Aí. Não sei se é ele aqui não, que tá com uma foto estranha aqui. É que, na verdade, se... Pessoal LGBTQ+, hoje em dia, é tudo foto estranha, né? Não, é foto tem... estranha, mas bem produzida. É, não, mas o pior é que é isso mesmo. É. Ele parece um Afonso Solano aqui, assim, jovem. De meia calça? Ah, tá. Exato. Parece esse menino. Ah, ele é engraçado, bicho. Deixa eu ver se o Emerson já acordou aqui. Não, Emerson, pelo amor de Deus, bicho. É, a gente manda mensagem no grupo. Tinha alguém que tinha pedido... Tinha pedido, não. Falado no Twitter aí, queria participar. Será que foi a Aline? Tanta gente fala merda lá que eu não sei. É, você acabou bloqueando muita gente também, né? Então não... acaba não vendo. É, tem isso. O Sérgio Brito perguntou: hoje a live é só com brochas? Basicamente. Vamos pensar assim, para os pintores, né? Pintores, pode ser, pode ser. Vamos pensar que ninguém pinta uma casa só com brochas, né? Ninguém fez isso, Exato. né? Tem o bigodinho para os cantos. Aí, ó, o filho de cigana aí, ó. Ah, olha aí. Não, mas Ah, entrou bem, numa qualidade, rapaz. Olha só, fulano entrou. jovem mesmo, é isso É, mesmo. olha só. Não estava esperando, tenho que ligar o notebook, tive que tomar Ah, banho, tive que é. tirar a Banho calcinha, é tirar a luxo, hein? fechada. A E voz fica mais pagar impostada. internet não pagou, né, rapaz? Mas tudo bem. Você tá no Fica tudo Espírito pagiota. Santo? Não, tive que voltar para BH. Você Mas voltou tá para tudo indo bem. BH, rapaz. Que bom, Voltei, que voltei a morar ótimo, com os que ótimo. pais. Mas Que tá bom, feliz? que bom, que bom. Tô, assim, é diferente, né? Voltar a morar com os pais. É, Mas tá, tem que não perguntar para tem. os seus pais se eles estão felizes com isso. Não tem chamares para me agredir aqui, que nem tinha Vitória. Uma Mas é pena, uma diferente. pena. Não, tem aí, você só não conhece. Não, aqui eu sou meio educado, oferece pão de queijo, bala de queijo, Ah, doce de não vai na leite. moquetada, né? Né? Doce de leite, leite doce, eu só oferecendo Leite isso. quente. Você entra no canto da sereia, você nem sabe o que tá acontecendo. Você já tá devendo R$ 2.000 ali depois de uma noite, rapaz. Mas tudo bem, Vitinho, fica aí. Aí, você tá Oh, tô bonito. Você entrando no tá. notebook. Ah, você tá entrando no notebook? Para melhorar a qualidade, né? Rapaz, quem Olha o sabe hoje cabelinho que você tá não. crescendo, ó. Cabelinho tá crescendo mesmo. Bigodinho. O boné estraga, viu, filho? Peraí. Boné pra carecas, viu? Aí, ó, tá vendo? Você não precisa disso, não. Aí, tá vendo? Ficou melhor. Fazer um estilo bonitinho, conquistar os ouvintes É, e cabeludinho ouvintos. chama isso, cabeludinho, cabeludinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, cadê? Ah, olha que cabelaça. Olha, parece a Maria Rita. Aí. Maria Rita é minha vizinha aqui, no caso. Assim. Ah. E agora totalmente vacinado, né? Planos de. Tem que ir para Americana. Dar Opa, umas desça pra cervejas cá. para trazer cerveja pro Wesley Zop, queijo pro Douglas, um E soco leite na cara doce pro do. negão, né? Direto do boi. Aí, você que é sim. acostumado a montar em boi também. Ó, o Murilo Rangel aí, rapaz. Mandou um Zé Pelindo. Não É sei o que que é isso. zepelis são lindos mesmo. O Denis Diniz falou: cadê esses mequetrefes? Tem que abrir o olho, né, Denis? Não dá pra, né, porra, assistir de olho fechado, não. Vamos ver Pegaram ele. mal. Mas ó, olha na foto ali. A mina não tá impedindo ele de assistir, tá vendo? Por isso que ele não tá vendo. Ah, é verdade. Você é um bom analista de fotos. Olha, Vitor Magela aí com uma cara de Marighella. Aí, ó, todo revolucionário aí. Aí, vermelho. Gostei, gostei. Muito bem. Tá me ouvindo, Wesley Zop? Você tá fazendo Estou cara de ouvindo. idiota? Você tá fazendo Não, cara de não, é minha idiota cara por quê? normal. Minha cara normal. Minha cara é como eu penso. E fiquei feliz da gente convidar esse ventilador aqui pra Que participar. bom, né? Que bom. É um ventilador até bonito ali. Vamos focar ali. Vamos focar nesse ventilador aí. Parece que tem strass do ventilador. Ah, rapaz, a gente queria meu ventilador. Mas Ah, tudo filha bem. da. O Negão não vem hoje, que é aniversário da mãe dele. E não nos Agora convidou. tem mãe. É, não nos convidou aí. Pro aniversário da Primeira vez, vagabunda. é a Aniversário da primeira vez que eu vagabunda. ouço a frase mãe e negão e não tem o Zop nessa frase. É. Não, mas talvez ele não convidou a gente com medo de vingança, né? É, Eu acho que não, eu tenho certeza que não. Muito. exatamente. É, eu acho que é mais por falta de afinidade mesmo. É. O Emerson não responde, deve ter Mas trepado a noite inteira. o Emerson que se foda também, Deve né? ter vendido castanha igual um filho da puta na praia também. Né? E aí? Não sabemos. Oh, tem, mas eu tenho uma opção aqui. Porra, essa vocês vão surpreender. Essa. Não, Ele não, vai não, duplicar pelo minha amor de tela. Deus. Vão ser dois Não, não, dias eu reta, sei o que que ele vai seca. fazer. Não, eu sei o que ele Não, vai fazer. Ele vai sei. Não, não. chamar a marionete dele. Seria uma ótima. Ele Seria entra uma ótima. daqui. Opa, quem é Mario. aqui? Olha aí. Marionete, que é como ele chama o ânus dele, onde a galera põe a mão e começa a falar. Marionete não, fantoche, eu quis dizer, desculpa. Mas sim, ó. Marionete é o ânus dele. Esses dias tava dando uma. Antes de começar, né? Aqui. Se começar esse episódio também, né? A gente trocar uma ideia. Esses dias eu tava dando uma aula sobre o Iraque, cara. E aí terminei Eu minha aula vi sobre. uns posts de você fazendo isso. Ah, não, mas era outro dia. Mas tudo bem. Ah. Daí eu tava dando uma aula sobre o Iraque, terminei a aula, o aluno falou: só isso, professor? Eu falei: só isso, cara? Você queria mais o quê? O que que você queria mais além dessa aula espetacular que eu dei? Ele falou: ah, sei lá, um fantoche. Daí eu. Na hora minha mente explodiu, cara. Devia ter levado um fantoche de Saddam Hussein aqui, contando. Contando como, porra, era o Iraque. Ou aquelas meia maquiagem assim, ó. Você vira essa da Rufem. Mas um fantochezinho, um Sadanzinho Hussein, né? Falando, Espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho aí. Ixi, ele vai pegar o fantoche dele de Sadam Hussein agora. Você que é O humorista? assunto. Você já viu O assunto de. aquele cara que faz. Você já viu aquele cara que faz fantoches, aquele humorista? Ele tem um que é um terrorista morto. Já viu? Ah, Esqueci o nome sim, dele. Mas aquele. já vi. Então, aí, ó. Eles querem que você faça isso na aula para ensinar sobre Iraque. Exato, cara, Pega um exato. fantochinho e fala. Seria sensacional, seria Eu morava na sensacional. faixa de Gaza. Que não Aí é no fala das Iraque, né? planícies do Iraque, planaltos do Iraque. Planícies do Iraque dá pra falar que lá é planície mesmo, é verdade. Aí você tá certo, aí você tá certo. Mas tá, Aprendi então. aqui, ó, já aprendi. É só planície e faixa lá, né? Não, não tem, a faixa de Gaza não é lá, tá? Tudo bem. Aí, eu depois dá essa aula que pelo visto eu preciso, então. Pelo visto sim, pelo visto sim. Mas tudo bem, tudo bem. Acontece. Vamos ver o que que o pessoal tá comentando aí. O Vitinho ainda tá tentando ligar seu notebook aí, Não, né? Pedindo já tô entrando aqui, ó. o notebook da mãe emprestado aí. Porra. Vamos lá, vamos lá. Mãe, põe a roupa e traz o notebook. O pessoal tá falando aí do que eu me vesti de bailarina no Halloween, é verdade? Ah, às vezes a gente se veste de Bailarina, bailarina. não, de Leia, de Princesa Leia bailarina. É, na verdade, bailarina gostosa, eu prefiro chamar aí, né? Opa, ó, outro convidado aqui, rapaz. Mas pera. Deixa eu tirar o Ah, é um ventilador. fantoche. Deixa eu tirar. Pronto. Ah, tá. Não, mas ó, ficou sensual aquilo lá, hein? E você acho que foi É, o ó. recordista de tempo usando aquele menquinho, Cara, eu pedi pra me servir uma bailarina, né? Eu precisava de um menkine. Que se cair com bom caimento Como que ali. chamam alguns aquilo lá? Body. Alguns chamam de body aquilo Maior. lá. Maiozão. É, mas é que para ignorantes, né? É mentira. É, sim. E precisava de um que servisse tamanho lontra aí. E o único que eu conhecia que tinha um menkini tamanho lontra era o Wesley Zop, né, rapaz? Teve que entrar com manteiga ou entrou fácil? Não, não. Só que a grande questão não é a largura, Wesley Zop. Não é a largura. É o comprimento do negócio. Ele ficava apertado pra mim, que tenho metade do seu Não tamanho. é possível que ficou apertado no O comprimento. comprimento não dava pra mim, Mas é que cara. às vezes o quê? A E agora, largura faz com que achate o comprimento também. o comprimento achatou minhas bolas naquele negócio. Daí eu Não, pensei. é um divisor de bolas, concordo. Tem o fato de eu ser muito boludo também. Eu tenho as bolas grandes, entendeu? Eu tenho bolas boas. É isso que eu tenho, bolas. Bolas férteis. Eu sou um touro reprodutor, um búfalo, como diria Gabriel Osmar. Um É, você que búfalo. ficava na frente da casa dele lá, correndo. E até hoje o Gabriel acha que na frente da casa dele tem Entendeu? búfalo do terreno baldio lá. Eu tenho boas bolas, bolas grandes, bolas bem afeiçoadas, bolas de família ali, tá? Bolas aí Bolas legais. pulsantes. E aí, ao vestir aquele maiô que você me emprestou, porra, aquele negócio ficou apertando minhas bolas. Eu falei, Mas o não. truque é deixar as bolas para um lado só, porque se você Então, desliga aí que a eu bola, falei. Aí que eu pensei, esses caras, eles tiraram a bola pro lado, rapaz. tira a bola para o lado, não Não dá é para que o dividir. negócio esmagou as bolas, eles deixaram as bolas fora do jogo, não é possível, É, não, é isso mesmo. cara. Por isso a saia. Por Ou é isso a por isso saia, que porque senão fica. você e o Negão são estéreis hoje em dia também, né, porra? É, Então, muito bom ver você vestido com aquilo lá. cara, Parabéns. aí foi foda, aí foi foda. Ah. Ele foi pentear o cabelo? Mas que isso, É, rapaz, ele é todo cara? estético, ficou bonito ainda. Ele tem um charme aí, um quê. Ele tem um Ele tem quê. um tchan Você percebe flamboyante. que ele tem um quê? Hã? É verdade. Eu gostei. Ah, e uma foto dele lá, olha lá, do ancestral dele ali atrás. Olha lá. Quem que é aquele ali? Johnny Cash? Quem que é? James Dean. Não é o Abraham Lincoln? O caçador de vampiros, velho. Ai, meu E é Deus. o Vitinho caçador de chupadas. Mas parece um vampirão chupando. Me chupou igual chupar manga. Ficou com os pelos no dente. Vitinho, você tá com tão chateado de ter voltado para casa dos pais? Que é? Você falou meio no começo com o celular travando lá, que parecia que você tinha se sentido meio derrotado, seu sonho de ganhar o mundo no Espírito Santo. Aí depois que você Um mora sozinho, é meio desbravador, vou pro estranho. Espírito Santo. Vou desbravar. O que que aconteceu? Você tá se sentindo aí? Como que chama isso, Wesley Zop? Você fala a frustração em si? Isso, frustrado, isso. Você se Muito sente bem. frustrado? Fala aí para nós. Ah, é meio estranho, né? Depois que você mora sozinho, morar com os pais é meio Você se uma sente mudança visita grande. agora? Você não é mais da sua casa? É, e a liberdade que tinha, né? Ah, isso é verdade. Isso Não, é a liberdade que verdade. você tinha, beleza, você não tem mais, mas a liberdade que eles começaram a adquirir com a sua falta que te incomoda também, né? Exato. Seus pais Comeu andando pelado pra casa é foda, o cu do seu pai enquanto ele lavava a louça ali. Sua mãe deve estar chateada com isso, né? Pensando mesmo. Mas é verdade. É uma frustração muito grande para um jovem. Vitinho é jovem. Desbravando o mundo, Desbravando o mundo aí, rapaz. Populando ali o Espírito Santo. copulando também, Copulando também. É muito devendo pra travesti ali, não pagando né? É ali uma vida, né? Uma vida adulta que chama. Mas é É, verdade. sim. Você já tinha sua kitnet ali, você tinha os temperinhos que você colocava ali no lugar certo, né? Às vezes você dava uma mijadinha. Olha quem tá aqui! Fala, Negrão! Novidade! É novidade, é Fala, novidade! Negrão! Pera. Mas agora ficou bom, porque tem um bonito e tem um ridículo. Então, como deu certo? Esse Vitor é ridículo. Já falei para você não me chamar nada. Ó, tivemos uma doação. Ganso, e essa voz linda de quem engole ovo todo dia de manhã e zope com toda a sabedoria desde antes de Adão. Adorei. É, rapaz. Não que Adão fosse muito inteligente, pelo contrário, né? Não, não é Os uma indícios. sabedoria maior do que a de Adão. De Adão antes não de tinha. Adão. Adão é o único cara que não tinha professor. Então imagina quanto Ele que batizou tudo, né? Ele, ah, vou dar nome das coisas. Te garanto que ele não sabia que o Iraque é toda planície. É, ai. Não é todo Duvido. planície, mas boa parte planície. Não é todo planície, porque tem a parte onde que já não é mais Iraque. Né? Então, aí ele não é mais planície, pode ser. Então, às vezes a gente se sente frustrado, mas estou aqui para ser Manda. um coach para você, Vitor, Um filho de coach da vida Sigrid, real, um coach da coach vida real. da vida real, cara. É Às isso. vezes é assim, cara. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois passos para frente. É bom morar com os pais Peraí, porque daí dá dois diminui. passos para trás para dar dois passos para frente, você tá no mesmo lugar. Não, Exato. é salsa, Mas nessa vida, é você. salsa. Isso daí é Mas salsa, pô. essa vida, só de você estar tá no mesmo lugar, você já tá na Ah, vantagem. você não tá atrasado, pelo menos. É, Exato. gostei, gostei. Entendeu? Então, ali, ó, fique morar com os pais, você diminui seus gastos, tá? Sim, Você diminui aí as suas tarefas. Ah, e aí, isso é perfeito para o tema de hoje, que será coisas que eu aprendi depois de velho. coisas que aprendi depois de velho. Exatamente. Então aí, já vamos começar esse episódio 10 horas, eu quero terminar de 11h45 no máximo. Aí hoje eu tô Oh, com o mas você tá almoço pronto. inteligente, né? Eu com o almoço pronto, mas é que eu não suporto ficar mais de 1h45 olhando pra esse careca aqui sem vomitar, entendeu? Eu já falei pra você não falar assim, eu tô de boné. E vocês dois estão vestidos iguais hoje, isso que eu achei Na legal. verdade, eu sou o fantoche. Ah. Você é fantástico. Ó, nem. Deixa eu ver se a música da abertura tá aqui, deixa eu ver. Opa, filha da puta! Intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em Não aguentei, não aguentei. Eita, vamos lá. Tira pra nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está começando mais uma vez o pior podcast do mundo, podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa, não fala absolutamente sobre nada, o podcast mais pelado desse Brasil. E temos ele aqui, ele que só está de boné hoje. Ué! Top! É verdade, eu tô só de boné, porque eu estava peladinho aqui embaixo. Mas... E doando 2 euros aqui, Danilo Rua falou que estamos num banheirão de ursos, rapaz. Como visitante direto de BH, o mineiro mais comedor de travestis do Espírito Santo, Vitor Filho de Cigana! Oi! Aê. Tem que sair de BH pra, de Vitória para BH para expandir o mercado de chemales agressivas, né? Agressivas ou que impõem o amor? Também é, exato. O amor quente. É, nada é mais agressivo que o capitalismo. Então, quando ela cobra você, é um amor cobra agressivo. Por ter chamado, né? Exato. E já temos uma doação de Fernando Gomes falando: agora sim começou o domingo, todo mundo sem camisa. E temos ele aqui, que tem os pelos da nuca, cobrindo o cu careca do amor. Fala, negrada! Peraí, os cabelos da nuca cobrindo, não seria um rabo de cavalo? Seria. No caso dele, um rabo de jumenta, né? Ah, sim. É aquele moicano que vai até o rego. Pô, mas fica maravilhoso, então. E mói a cana mesmo, porque quando a gente tenta colocar Delisca, no... Né? Exato. Raspa tudo, a rola, filho. Fica chato, mas tudo bem, tudo bem. E eu gosteando aqui, Douglas Ganso, um adepto aí à cultura de podcasts minimalistas, ou seja, poucas roupas, poucos sentimentos, mas muito, muito quentão, muito ardor, muito glamour também. Muito fervor e muito glamour sempre. A gente não pode perder o glamour nunca, Wesley Zop. Aqui a gente preza pela estética do podcast. Sempre! E Paulo! A Gaviera fez uma doação perguntando: é normal ficar com o órgão pênis rijo vendo isso? Eu acho que. Anormal seria não ficar. Exato, estranho seria não tá 107 pessoas se masturbando agora nesse momento. É uma visão mental muito boa, né? Saulo Andrioli, que é um cover de Paulo Careca do Amor aqui, falou: adorei essa adição do pelo no peito cast, rapaz. Não, é o Paulo Careca do Amor tomado banho, né? Saudável, né? Sem doença. Indo pra um casamento. Indo pro casamento, mas só se for do prefeito de Feira de Santo Antônio, pra ele ir arrumado, rapaz, tem que ser de celebridade, cara. Mas então, antes de mais nada, vamos pra eles, vamos para os nossos recadinhos. Opa, música de recado. Opa. É denúncia? Denúncia? Não, não, não, recado. Recado. Por que denunciar? Bom, não é diferente. Denúncia, ela tem o A menor a mais. Exato. Oh. Exatamente. É exatamente a mesma diferença. Então eu gostaria de falar aqui das participações de Wesley Zop. Teve muitas, Wesley Zop. Fale uma. Mas isso eu não separei. E eu só lembro de uma. Fala lá. Fala lá na cabeça. E Jubileu participou. E Jubileu. Com certeza. Não, e aí Jubileu é verdade. Participei. Mas você participou? Não, participamos do Biologia Incito. Ah, saiu, né? Saiu episódio. Biologia Incito, vamos lá entregar um podcast. Procura aí, Biologia Incito. Biologia Incito, tá? O que significa? Não é Incito, não. Não, é. Não? Poderia ser, mas não é. Então, acessem Biologia Incito. A gente falou, a gente foi desafiado a mostrar onde estava a biologia nas histórias. E eu e Wesley Zop, como cientistas aí de alto padrão, né? O pessoal sabe quem chamar, né? Eu penso. Sabe assim, quem né? chamar para falar de biologia. E aí. Participamos lá, episódio Biometacast 05. Exato. Tá? Mas procura lá Biologia Incito. Eu e o Wesley Zop aí dando os nossos pitacos biológicos científicos. Eu recebi no ponto aqui pela Aline, que também eu participei do E aí Jubileu e do Achei Errado, mas o Achei Errado ainda não está postado, acredito eu. Ou eu achei errado. Então, pode ser. Mas quando sair, avisarei aí. Avisarei de forma mais sucinta aqui. Eu participei do E aí Jubileu também, episódio 48, Coach da Vida Real, onde eu mostrei ali, né, todo o meu preparo psicológico, eu vi. Psicossocial para falar dos coachismos aí. E aí, né? Tanto que Diego voltou à terapia, né? Foi até exato, bom, incentivou ele voltar à terapia. E acredito que ele nem seja mais broxa, viu? Mas tudo questão psicológica. Exato, exato. Me disseram. Aquela, né? aquela martelada que você deu no testículo dele enquanto ele dormia não tinha nada a ver, não. Rapaz. Mas e a pegadinha dele? E o bom dia de domingo? É brincadeira. E é isso, o Zop também participou do E aí Jubileu. De Halloween. Halloween, rapaz. Halloween. Falou o quê lá sobre Halloween? Falamos sobre Halloween. Você não acredita em Halloween? Você não acredita Mas como assim não acredita em Halloween? Você acha que é uma festa religiosa aí? Uma cristã, festa pagã. Uma festa cristã pagã, você acha? Não, mas não é questão de não acreditar. Ela existe, Você fala que não existe. Você fala que não existe. Eu falo que não existe. Você sempre falou que é coisa de filme. Não, Halloween sim, mas existe o Dia das Bruxas. Ah, sim. E aí, o que você falou lá? Falamos sobre fantasias sexuais, fetiches, fantasias para festas. Você se vestindo de Capitão Nascimento para impressionar as pessoas, falou isso? Não, acho que não precisou. Não tava vendo a imagem deles, né? Então não posso dizer se eles não estavam vestidos assim. Tudo bem, então. Você, careca do amor, tem algum recado aí? Não. Não? Tem sim, fala aí. Pode falar. Não tenho, cara. Ele mandou um presente pra nós, mas a gente ainda não recebeu, irmão. Não recebeu. Infelizmente, passou no raio-x, não deixaram embarcar. É verdade? Mentira. Vai chegar. É verdade ou é mentira? Agora eu não sei o que eu acredito. Exato. Depende do Zop pegar ou não. Vai depender do Zop. Então vai ter, porque o Zop pega mesmo. O Zop não. Não, agora é pinga, bicho. Pinga, velho. Pinga? É pica, Zop. Deixa eu entender errado. É pica. É cachaça ou caralho? Eu não entendi. Eu sou meio disléxico. Meio disléxico, sim. Deslego, não, sou meio deslego. Meu recado é que tem duas semanas que eu tracei o Marcos Colucci. Ah, isso é maravilhoso. Primeira vez que eu tracei. Mas peraí, traçou ou bimbo gostosinho? Porque você não tem cara de quem traça alguém. É isso, hein? Porque traçar é com violência, traçar é morder na nuca, traçar é espancando ali a lomba. Você não tem cara de quem faz isso. Traçar é arrancar merda, bicho. Careca tem cara que faz amorzinho e pede desculpa depois. Exato. Pede desculpa por ter gozado. Desculpa por gozar, exato. Traçar é isso, rapaz. Come o cu e aquele pau de melado de bosta, você goza na boca da pessoa. Isso é traçar, pô. Entendeu? A pessoa tá reclamando, você já mete um socão na costela ali, ela já trava o cu, você fica com mais tesão ainda. Isso é traçar. Agora, você tem cara de fazer um amorzinho gostoso, devagar. Débora Blando ao fundo. Uma rosa na boca, assim. Passa perfume. Uma rosa na boca o tempo todo. Passa perfume nos pulsos, assim. E na orelha. E aí, o que foi? Traçou ou fez amorzinho? Foi amorzinho gostoso. Mas, viu, eu não quero nem que você se sinta mal. Eu nem lembro a última vez que eu tracei alguém. Fica tranquilo. A idade vai chegando, fica cada vez mais difícil. Fica mais difícil, dá aquela traçada. Isso é pra na jovens, sua, cara. Isso na é sua ouvido, cabeça, então. Na sua cabeça você pode até ter traçado. Não, você promete. Mas na visão mim, do né? outro, na visão do outro. Não, você promete com os dentes cerrados. Ai, hoje eu vou te traçar a noite inteira. A mina ali, né? Vai, né? Vai, sim, claro. Vai. Você transando e chorando, né? Naquele papai e mamãe, né? Você só consegue lembrar do 11 de setembro. Mas é pra você não gozar rápido. Você fica pensando no mantra ali, né? Daí você chora. 11 de setembro, Jesus vovó. Tá, fez um amorzinho com o Marcos Colucci. Ele foi aí pra te conhecer... Ou porque ele queria conhecer Feira de Santana. Ou ser traçado. Ele queria ser traçado, mas acabou com a mãozinha gostosa. Ah, sim. Ó, Xádia não ficou feliz aí com essa... Se sentiu uma palhaça. Se sentiu uma palhaça porque ele falou que traçou e ela sabe que Paulo não traça ninguém. Mas faz um amor gostoso, velho. Faz um amorzinho gostoso. De vez em quando, um amorzinho só. Às vezes é. De vez às em vezes quando faz. Ele faz, só faz o ar. Só faz o ar. Às vezes ele só faz. Às vezes... De vez em quando ele só existe. Ele tá ali existindo só. Tá bom também. Exato. E você, Vitinho, filho de cigano, algum recado aí ou não? Tá, depois de toda essa saga, não tem recado, não. Não, né? Tem certeza. Ah, se vocês quiserem, tentem reviver meu blog, não cobramos 10%. Se muita gente voltar a ler, eu volto a fazer. Ah, ou não cobramos 10%? É aquele de poesia sua? Que você não. Recitou uma poesia aqui? Ou não? Histórias de garçom? O que, que é? É histórias da gastronomia, receitas. Tem um falido podcast que eu não cobramos couvert. E tô pensando em voltar. Aí se muita gente vê lá, eu volto a fazer. Então, Eu vou falar a verdade. Não, o site é nãocobramos10.com. E se quiserem ouvir o podcast, é não cobramos couvert. Tá bom. Legal. Gostei. Eu gostei. Eu vou ouvir agora, viu? Tchau, gente. Temos alguns comentários aqui. João Batista falou: careca espelhou um tijolo desses dias e já tá recuperado, rapaz. O Wesley Patrick não falou nada, só é doou aqui, cara, maravilha. E André Kurtz aí falou: queria ver o Zop falar: o original nunca se desoriginalizará. O original nunca se desoriginalizará. Exato. Ficou perfeito. Ah, então antes do Paulo Careca do Amor mostrar o filho que ele espelhou pelo pênis, aí vamos aí. Foi parto normal? O André Cid falou R$10 pro fantoche dos Alpes nas aulas do Ganso aí. Rapaz. Então vamos aí para esse podcast que promete ser maravilhoso. E o tema será coisas que eu só aprendi depois de velho! Muito bem. Em relação ao fantoche que o André ali falou, eu posso ir maquiado de fantoche e fico no seu colo ali, tipo um boneco de ventríloco. Exato. O que me deixaria com fama de burro, porque quem faria um fantoche do tamanho de uma lontra, né? Mas que tem uma voz totalmente diferente. É, sim. Nossa, o professor faz outras vozes. Os dois, né? Conseguem fazer um dueto musical. Todo mundo sabe que não existe fantoche careca. Ninguém mas eu vou com uma peruquinha. Porque você não pode ver, ninguém foi um personagem de ação, um brinquedo careca. Não faz isso. A não ser bonecas. Bonecas eles fazem sim. Careca. Só com aquela chuchinha assim, ó. Aqui, né? Eu ia falar, tem o Nick Fury, mas ele tem um tapa-olho, né? Então... exato, rapaz. Então vamos começar esse episódio maravilhoso aqui com Wesley Zop, falando aí sobre coisas que você aprendeu depois de velho, Wesley Zop. O que foi? O que se encaixa aí nesse patamar gostosinho? Eu trouxe até duas histórias, porque eu não sei quanto tempo durará esse episódio. Cada história? Você não cronometra mais suas histórias? Você não tá fazendo isso? Eu não tô cronometrando. Eu ensaiava muito antes, gravava duas vezes aqui comigo mesmo, pra saber como durar. Eu mesmo me interrompia pra falar. Exato. Vou interromper nessa parte. Vai fazer uma doação nessa outra parte. Mas não cronometrei. Tá, tudo bem. Mas uma coisa que aprendi depois de velho, cara, é que você não precisa saber fazer todas as coisas, você precisa conhecer quem faça. Isso foi o seu período na máfia, né? Seu período na máfia te ensinou isso. A máfia, você não precisa saber fazer nada se você sabe argumentar com a máfia, né? Não, é você ter os contatos. Você assenta piso? Pô, você não vai falar da sua incompetência de não saber assentar piso. Fala assim, sei quem faz. E exato. A pessoa já não percebeu que você não faz. Ela já só sabe que através de você tem a solução. Então isso é, porra, isso é maravilhoso. Na verdade, isso é, você aprende a vida adulta mesmo. A vida adulta, você, cara. Você aprende a importância de ter contatos. Você tem os contatos. Isso. Você tem os contatos e acho que já podemos até encerrar esse episódio aqui, porque é isso. Isso já vai resumir tudo. Só que a vida adulta tem um porém, né? Quando você é criança, é muito fácil você ter os contatos. É muito fácil. Como assim? Porque uma criança fazer contatos é simples. É simples. Ela só tem que ter alguma coisa em comum, né? Tipo... Ser criança. Gostar do Batman. Ah, eu gosto do Batman, pô. Agora, a criança tem uma piscina, você tem o contato de que tem uma piscina. Ah, porque ambos gostam do Batman. Mas, tem uma coisa, que nem você não precisa saber de tudo, você precisa conhecer alguém que faz, você também não precisa conhecer todo mundo, você precisa conhecer alguém que conhece. Você terceiriza o conhecimento. O mecânico, conheço, pronto. Você não precisa arrumar o carro, nem conhecer o mecânico. Você só tem que conhecer alguém que tem um carro velho, que ele sabe é um bom mecânico. Só que tem um porém também aí, tá? Você não pode achar que ter contatos de quem tem contatos te livra de todos os problemas. Por quê? Porque às vezes o cara arruma o carro bem pro Wesley Zop. Mas não pro amigo do Wesley Zop, entendeu? Como ele só pede dinheiro comigo, ele vai comprar no outro. Entendeu? Então tem que tomar cuidado aí, porque às vezes você acha que, pô, o pedreiro do seu primo, ele não vai te tratar igual trata seu primo, capaz, entendeu? Não, e não só isso, não vai cobrar igual cobra do seu contato. Exato. Porque então, às vezes o cara fala assim, ó, chama esse cara aqui que ele é barateiro e tal. Mas é barateiro pra você. Se eu vou chamar, eu tenho que parcelar as coisas. Então é isso que é a grande questão. Então você não precisa saber tudo, obviamente. Não vai nem ter como saber tudo. Não, isso é que a gente, quando jovem, a gente acha que o nosso teto de conhecimento é muito alto. E você vê que a realidade depois, a sua cabeça já bate logo ali. Falou, opa! Daqui eu não vou passar, entendeu? E outra. É aquilo, bicho. A geração boné, YouTube. Pode ser o boné. Essa geração YouTube, olha as coisas do YouTube, acha que é fácil fazer. Cara. Então... DIY, vamos fazer o que eu faço então, você cara... mesmo. O cara fala, ó, monte seu reator nuclear. Daí você, o cara, porra, por menos o de que 100... O que eu preciso? De alguma coisa. O cara que... assiste um vídeo e acha que é fácil montar um reator nuclear. E não é assim que funciona, entendeu? Precisa do núcleo, todo mundo sabe que pra isso precisa do núcleo. E de uma coisa que reata o núcleo. Exatamente. E aí, então, cara, você não, quando você chegar na vida adulta, isso é amadurecimento, Wesley Zop. Isso é na hora que você cai em consciência de que você, pô, eu não vou saber não, tudo. Exato, não é nem isso. Você cai em consciência. Coisa, um dia olha, você olha no espelho, você tá escovando o dente, assim, olhando no espelho, você percebe, nossa, eu sou burro. Você percebe. Você cai nessa. Você tem a consciência. A pílula vermelha lá do Morfeu, ela faz a digestão. Daí só vem flashes, tipo aqueles flashes da Marvel, da abertura da Marvel, que aparece um monte de cenas rápido. E todas aparece... as vezes você errando. Você sendo burro, entendeu? Gastando. Desde a escola, né? Desde gastando escola, dinheiro burro. Onde não devia. Daí você cai. Eu acho que essa é a passagem da vida adolescente pra vida adulta. Quando você percebe que você é deveras burro. Os flashes, né? Bolacha em cima do telhado, pendrive de 2 teras. Desmontando o radiador do carro e ele ficando 6 anos parado, esse tipo de coisa. Então, 3 anos. Cala a boca, Wesley Zop, que tem uma doação de $20 aqui, pô! Escrito, vai lá, tirem a camisa da carne, eu nem sei o que significa isso. A camisa de carne. Não, mas daí, daí vai ficar só a camisa de banha. Não faz sentido nenhum, é de uma inteligência aí... Bem limitada, né? Exato. Então, tá, é adolescente ainda. E aí você percebe, aí você tem a passagem da vida adulta, quando você olha e você fala, ó, talvez eu não entenda nada de mecânica, elétrica, história, geografia, política internacional. Tecnologia da informação. Você abre um leque de coisas que você, não entende. Sabe. Exato. E fica difícil você achar uma que você realmente entende. Aí você caiu na vida adulta. Que você realmente entende. Você fala assim, eu não entendo tudo também disso daqui. É isso, então. Se você não for instrutor de autoescola, você não sabe tudo da sua profissão. E olha, é uma profissão que quase todo mundo sabe tudo sobre a sua profissão. Né? Exato. Então você tem obrigação de saber também. Muito bem, gostei, Wesley Zop. Mas você falou que tinha uma história relacionada a isso? Vai contar? Não, ou não? Não é uma história relacionada a isso. Ah, era só outra coisa que aprendi depois. Você falou história, achei que ia ter uma conclusão. É só uma linha de pensamento fundamentada na praxis. Gostei. Muito bem, então vamos aí por ordem de idade. Paulo, careca do amor, gostosinho. Careca do amor, gostosinho. Exato. O que você trouxe aí, o que você começou a aprender depois de velho? Porque dizem que cachorro velho não aprende truque novo, rapaz. Isso aí tem várias frases que desanimam a gente. Né? Exato. Mas e você? O que você aprendeu depois de velho, Paulo Careca do Amor? Eu aprendi que se o médico falar isso aqui vai passar pelo seu pinto, vai passar pelo seu pinto. Ah, que agonia, bicho! Ele com bastão de beisebol, isso aqui vai passar pelo seu pinto. Mas tem azeite, né, pô? Então você aprendeu que médicos são, assim, otimistas, né? Você e vai gozar. Você olhou pro seu pintinho, você olhou pro seu pintinho pequeno. Não é passado, pô. Ele falou: não, pô, doutor, o caminhão é maior que o túnel. Vai passar. Mas por quê? Você aprendeu isso na prática, pelo jeito. Aí, na já prática, sabe. Na prática. O que aconteceu? O que aconteceu aí na tua vida recentemente. Mas bem recente mesmo, ontem, não tem nem 24 horas, eu fiz um parto natural de uma pedra de meio centímetro. Puta que pariu. E saiu assim, tranquilamente. É que... Quer dizer, você tava, isso, né? Você tava reclamando de dor, você teve cólicas renais? Nossa, como que foi? Quarta e quinta hospital. Você nunca tinha tido? Você nunca tinha tido? Ou você já é um problema? Você já é um renascentista aí? Eu sou um renascentista. Eu sou um reincidente, né? Que é o reincidente renal. Eu sou um reincidente. Sim, sim. Inclusive, voltei a tomar o remédio que me faz gozar pra dentro. Dessa vez, isso é maravilhoso. Dessa vez não gozei pra dentro, infelizmente. Mas, sujeirada, aí... sujeirada da porra. Vai uma porra de sangue, né? É, falei, confia, não vai melar não. Melou tudo. Marcos, aí... desculpa. E o Marcos, porra, velho. Tá. E aí... O cabelo, e aí... cara. O cabelo não, porra. Conteúdo e tal. E aí ontem saiu, pedrinha, bonitinha. Eu batizei de Marília, já que caiu quase no mesmo dia. E foi isso aí. Você tomou aqueles dilatadores de pênis, assim, que o pênis fica parecendo um macarrãozão, assim, ficou uma rodela de tomate o pênis, assim. O diâmetro ficou maior que o comprimento. Não, que é muito difícil também, né? Não, não, não. Lata de atum, não. Tampa e passou de... tranquilo ou passou rasgando? Passou rasgando. Uma fita crepe, né? Não é tão alto assim isso daí. Só que duro, né? Só que mole. Isso. Mas passou rasgando? Passou rasgando? Você chorou? Ou foi tipo... caminho. Foi tipo... Ah, é uma mijadinha... Pra mijar foi tranquilo, o negócio mija foi sólido. O negócio foi sair do rim até chegar a bexiga, aí o bicho pegou. Mas foi de uma vez ou não? Não, desde quinta-feira. Não, desde quinta-feira. Ah. Mas vai com uma enxugada? Como que é o procedimento? Alguém fica ali? Eu acho que talvez ajudaria. Uma soprando o cu. Um sopra o cu, opa. Não bom, não. Suda uretra. É, exato. Suca pedra. Um sopra pedra, o outro chupa pedra. Desde quinta-feira. Imagina a cena dele em pezinho. Ele em pé, dois profissionais em pé. De saúde. Você acha que um gordo desse em pé, alguém consegue chegar no cu? Tá, ele de quatro. Ele de quatro com dois ali, ó. Ele abre costela, mas é um abre cu. Abre procedimento nefrológico. Mas aí foi tomando remédio pra dor e dilatador, foi isso? Tomando muito remédio pra dor, muito dilatador. E, rapaz, fiz minha primeira, meu primeiro passeio de ambulância, cara. Inaugurei. Oh. Eu tinha vontade, eu tinha um sonho. Ah, mas então chegou a ambulância. Então chegou ambulância em Feira de Santana, então. Chegou. Faz Uber agora. E aí chegou o médico ali e falou: ah, precisa chamar ambulância, esse gordo aí, né? Porra, só de ambulância. Mas os caras têm que falar que estão, né, usando recursos, Wesley Zop. Então, é verdade. Tem que comprovar. E aí você mijou na privada a pedra, foi lá e pegou com a mão? Você fez essa humilhação? Não, eu só mijo na pia. Mijasse numa peneira, porra. Mija na peneira e pega a pedra. É verdade, boas dicas aí pra... No coador de café, mija no coador de café. É. E você vai fazer um colarzinho, você vai amassar ela pra fazer cápsulas e dar pra milionários da cidade? Como que... Eu vou esperar a outra do Turim pra fazer um par de brincos. Ah, ótimo. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar bonito mesmo, vai ficar bonito. Você tem uma noção estética muito forte. Nota-se aí. Você tem. Obrigado. São anos muito... de dedicação. Então, passou pelo pênis. Na hora de passar pelo pênis, tranquilo. Parecia um tobogã. A pedra no tobogã. Tranquilo. Não, a pedra ali, né? Ué. Agora, a pedra falando: se fuderam os otários, agora eu vou de tobo. Pera aí, gente. Não deu nem pra terminar o tobogã que já tinha acabado. Isso que é a pia, gente. Mamãe! E mostra a pedra aí pra gente, cara. Estamos no vídeo, cadê ela? Deixa eu ver aqui. Você vai pegar um basalto aí pra mostrar? É, ele tem uma coleção de pedras do rio dele ali. Ai, ó. Ai, cadê? Ah, sim. Porra! Não é mentira isso aqui, ó. Ah, sim. Ah, mas conhecendo o seu pinto aí, passava a outra que você mostrou anteriormente. Aí a sua cara, viu? A sua cara. Paralelepípedo. A sua cara, as duas me dão um nojo, rapaz. Vamos lá? Então, Vitinho, filho de cigana aí. Olá. O que você aprendeu na vida adulta? Você chegou na vida adulta recentemente aí. Muito surpreso. O que você aprendeu na vida adulta aí? Uma coisa que eu aprendi... Porque adolescente tem medo de ser julgado por tudo, tem medo de gostar das coisas. Aí eu descobri que não tem problema ter gostos ditos infantis. Ter bonequinho, videogame, porque ninguém tá pagando. Cara na fralda. Você tem que. Cara na fralda. Ah, é. Chorar pra mãe. Usar macacãozinho sem zepitor. Tomar banho pelado com o pai, esse tipo de coisa. Exato. Por mais que o pai fala, sai daqui, caralho! Exato. Mas nada que o mata-leão não resolva. Como é bom conviver sem família. Vou tomar banho aqui sim. Eu tô bem dormido, bem dormido. Ele ali, vai, tá bom. Toma. Vai, toma, hein. O cara já fica jogado no ponto ali. E aí, ó, e ele chorando. Eu queria só tomar banho com meu pai. É isso aí, ficou. É, vai aprendendo coisas. Né? Mas você vai focar em algum gosto infantil, seu que você tinha? Todinho, né? Vergonha. E hoje em dia você bate no peito e fala. E aí? Ah, o que eu mais tenho nisso é desenho japonês, né? Animes. Quando era menor, até mais jovem, uns 20 anos. Eu pensava, não, já sou adulto. Não vou falar pra todo mundo que eu gosto dessas coisas. Hoje que dia, eu sou otaku! Não vou falar que eu sou otaku! Não, de jeito nenhum. Não usa essa palavra assim, não. Eu gosto de anime. Errado! Eu gosto muito, né? Não pode ser otaku. É, otaku. De vez em quando eu me visto de anime. É, bom. Mas otaku já. De vez em quando eu peço pro Narutão vir aqui. Pera. De vez em quando eu e meu pai vamos tomar banho juntos. Ele de Naruto, eu de Kakashi. Por mais que ele não queira. Mas ele já tá desacordado, eu visto ele da roupa que eu quero. Ele só põe a bandana. Imagina, o pai dele entrou pra tomar banho, acorda vestido de Naruto na cama. Mas imagina a tensão desse pai tomando aquele chá, eles brincando de tomar chá vestido de Naruto. Ai, bicho. Uma vida sofrida pra esse pai, viu? Fala a verdade. Exato. Rapaz, Ai, calma aí, rapidinho. Pera que eu tenho que ir rapidinho, gente. Meu pai chegou aqui, eu tenho que fazer um trem. Eu já tô sem camisa mesmo. Já vai eu vou tomar banho rapidinho com ele aqui. Mas então é isso. Você agora, como adulto, formado, mantém os seus gostos. Mantém seus gostos por anime. Aí. Não, nem manter, parar de ligar porque os outros vão achar dos gostos. É verdade, usa a roupa que você quiser, pô. Eu vou falar a verdade. Hoje, produções de anime são muito melhores que muitas produções ocidentais aí, ditas ocidentais. Histórias aí mais cativantes, mais interessantes. Então é até mais adulto hoje você assistir um anime do que esses filmes de herói aí, por exemplo. Né? Então, mas até os próprios filmes de herói também, às vezes fala, não, é de criança. Não, bicho, assiste. Quer assistir Patrulha Canina no parquinho junto com as crianças que estão lá? Exato. Desde que o policial não esteja perto, rapaz. Você estará em plena segurança, é verdade. Quer essa coroinha aos 30 anos, seja coroinha aos 30 anos. Anos. Sou mais jovem que o padre, não tem problema. Do que Ladybug, não tem problema. Isso. Mas não é que antigamente, coroinha tinha que ter até uma certa idade, por quê? Porque na Idade Média as pessoas viviam até os 20 anos, entendeu? Então coroinha tinha que ser... Hoje em dia as pessoas viveram até os 80 anos, dá pra você ter um coroinha aí até de, sei lá, 45, 50 anos. Dá pra ter um coroinha coroa. É, exato. Coroinha é um estado de espírito, não é? É isso, pô. É querer ajudar a acontecer a celebração ali. Ajuda a Cristo, cara. Ajudar a Cristo. Quem não quer ajudar a Cristo, cara? Ô, Wesley Zop, ou demais. Acho que muita gente não quer ajudar a Cristo, respondendo. Eu quero aprender uma coisa agora, depois de velho, né? Amar mais os amigos, né? Sim. Exato. Imaginei que fosse isso. Porque eu só traço eles. E só nas belas traçadas. E olha só quem chegou aqui. Eu só acordei com as águas. Cala a boca, Emerson! Vai se fuder, ô, filha da puta! Não é história de dormir com o pai, eu tenho várias histórias. Não é isso. Uma vez eu tava de pantera, aí. Não. Wesley Zop, estava perguntando aqui pro Wesley Zop. Do que é feito a hóstia, Wesley Zop? Do que é feito a hóstia? É algum farináceo, né? Farinha de trigo? Um pão quando você amassa ele. É porque ele derrete automaticamente. Não, o negócio... Mas você pega o pão francês, tira o miolo e você amassa ele com a almofadinha da palma da mão, uma com a outra aqui, ó. Vira hóstia. Hóstia paraguaia. Hóstia feita por crianças. Isso. Então ele é tipo um trigo aí, tipo um amido. É um amido. É um farináceo, Porque ele derrete diretamente na boca. Mas antes de derreter na boca, digestão... ele gruda no céu da boca. É, exato. Como tudo, né? Como tudo gruda no céu da boca ali, ó. Céu da boca é a curva do rio ali. Mas então entendi. Então amido, porque a digestão do amido começa através da saliva, então tá. Exato, já vai derretendo ali. Parabéns, Wesley Zop. Seu conhecimento, acabei de aprender. E temos Emerson! Aí, rapaz, retocou a tintura do cabelo, tá pretinho aí o cabelo, cara. Olha aí, do Nicolas Quijinho. Tá fazendo skincare. Queria lembrar nossos ouvintes que aqueles que não quiserem doar aqui pelo superchat, temos também o nosso Pix. pix@chorume.com.br. Vou repetir. E dá certo isso daí, não? Só pra rapaz, entender. De vez em quando dá. Pix. Tem limite, Ganso, de doação de valor? Ah, acho que até 3 mil reais que o Pix aceita, né, por dia. Acho que é isso. Eu não, 3 ou 5, agora não. Mas não, nada impede de você usar o Pix da sua mãe, do seu pai. Vamos limitar um Pix por dia, vai. Ih, eu queria agradecer essa mensagem, eu lembrei de dar por causa que a Aline Salame mandou um Pix com a seguinte mensagem. Fala do Pix, rapaz. Então é isso, Pix. Ela mandou um Pix falando do Pix. Ele pode doar qualquer valor, né, Ganso? Apesar pode que a gente só lê a partir de 10 reais. Exato. Quem quer mandar um Pix não lê? É qualquer valor, mas eu vou dizer assim, Emerson, a gente só lê os valores que emocionam, né? Emociona. Eu me emociono bem pouco, viu? Mas a partir de 10 reais eu já sinto o coração. Já um calorzinho, né? O tema, Emerson, é coisas que aprendemos depois de velho. Vitor, filho de cigano, aprendeu que é bom tomar banho com o pai. Tá? O pai dele aprendeu. O pai dele aprendeu que não é bom tomar banho com o filho. Que é surpreendente, é sempre surpreendente tomar banho com o filho. É, o Paulo Careca do Amor falou que as coisas passam pelo pênis dele. Ele aprendeu que as coisas passam pelo pênis dele. Por mais que seja um pênis bem pequeno, viu? Tem como passar coisas ali. Bem pequeno e doce, né? É, passou coisas com o dobro do tamanho do pênis dele ali, passou. E o Wesley Zop aprendeu que ele é burro. Foi isso. Exato. Que ele aprendeu. Ah, tá? Eu vou falar aí enquanto você isso, ou você já pensar. Tem algo, você já tá. Veio várias coisas na minha cabeça, mas relacionadas ao. Eu sei que vai ser alguma coisa relacionada a você pescando. Não, Recife. Eu sei que vai ser ali. Ou vendendo castanha. Na verdade, ia ser a vez que eu tomei banho com meu pai, passou coisas pelos meus pênis e eu fui burro. Ia ser uma coisa assim. Mas falta tu ainda pra complementar o resto da minha lembrança. Só um minuto que eu tive um Pix aqui, rapaz. Emocionante. E Caro Silva falou: cadê o Choro Oscar 2020-2021? Rapaz. Choro Oscar só vai voltar quando formos para o estúdio novo que está em breve, hein, Wesley Zola? Olha, tá puta tesão de estúdio. Tá em breve agora, o estúdio Master Mega Blaster Off Show aí, vai ter... A gente vai fazer uma como que chama lá, quando a pessoa corta a faixa? Suruba louca! Suruba louca! Inauguração! Vamos colocar um nome, rapaz, no estúdio. Vai ser a coisa mais bonita de se ver. Uma churrascada. Exato! Vai ter uma montagem de bois ali. Um jantar dançante, exatamente. Em breve, mais novidades. Falando em pessoa burra, né, que no caso foi a minha história, o Daniel Diógenes aí perguntou qual é a chave do Pix. Acho que você não tinha dito, então. Desculpa, pix@chorume.com.br, rapaz. Falei 37 vezes, e-mail. pix@chorume.com.br. Tá zoar o Diógenes também. Eu estava aqui falando, esses dias cheguei na conclusão, aprendi depois de velho que morar em apartamento é um adiar, ou melhor, é um terceirizar a vida adulta por completo, cara. Como assim? Você que mora em apartamento, você terceiriza... É um simulator. É um vida adulta simulator, cara. Ah. Quem mora em apartamento não tem. É igual a vida adulta. É o dono de bug que ele simula ter um cachorro. Exato. Ah. E que ao mesmo tempo simula ter um filho, né? Exatamente. Então, por exemplo, quem mora em apartamento não tem que fazer o quê? Tirar mato da calçada, cara. Que é uma das piores coisas da vida adulta. É a pior coisa. Entendeu? Pior coisa da vida adulta. Então, ele terceirizou a vida adulta pra uma empresa ali fazer a coisa que ele não gosta, que é tirar o mato da calçada. O cara não tem que, por exemplo, fazer manutenção em caixa d'água, Wesley Zop. O cara não faz manutenção em caixa d'água. O cara não tem que trocar o padrão de água nem o padrão da CPFL, não, rapaz. Ele não tem que fazer. Isso é caro. Entendeu? Eu tenho uma dúvida. O Pablo Barros que doou ali, ele mora em apartamento ou em casa? Não, deixa me ver, rapaz. Pela cara dele? Porra, ele é. Porra, ele é cara... cover do Bee Gees, então. Eu não sei se ele mora em casa ou apartamento, mas na residência dele tem um lounge. Onde ele ouve música. Eu não sei se ele mora em casa ou apartamento, mas com esse valor, com certeza, no meu coração, ele já mora, rapaz. E no nosso toba. Exato. Então, por exemplo, o cara que mora em apartamento, olha o careca do amor, olha o careca do amor. Pergunte se ele sabe onde tá a caixa d'água. Ele nem sabe onde tá a porra da caixa d'água. A água surge da torneira. Exato. Entendeu? Então, o quê? Você é um adulto. Você que é um adulto que não tem habilidades... Não tem habilidades de ser adulto, igual o Vitor. Você quer ficar assistindo animezinho. Você quer ficar assistindo animezinho. Vai pro apartamento. Igual um ridículo. Igual um babaca. Igual um moleque que não aparece. Síndrome de Peter Pan do caralho. É isso. Você quer ficar assistindo animezinho? Você não pode morar em casa. Você tem que morar em apartamento. A não ser que você conheça pessoas que cuidem de casa. Ok. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim, cara. Mesmo assim, você quando tá na sua casa, você não quando a grama tá grande lá na calçada, nunca aparece alguém pra cortar. Porque esses filhos da puta, eles sabem, né? Eles falam, porra, eu não vou perder meu dinheiro aqui nessa calçada. Eu não vou fazer isso aqui. Nossa, rapaz. Tá mais fácil depilar as costas da mãe do Zop do que raspar essa calçada aqui. É uma gíria aqui de americano. Entendeu? O Pablo Barros perguntou o Pix. pix@chorume.com.br. Careca do Amor deixou aqui, ó, no login dele. Entendeu? Então, eu percebi isso, que o cara que é meio bunda mole, assim. Mas você falou uma coisa real mesmo, porque o Marco, nosso secretário, ele curte anime, ele é um otaku, ele às vezes lembra que tem uma noiva ali morando com ele e ele mora num apartamento. É isso. Exato, rapaz. E daí ele fala, tô morando sozinho, eu cuido da minha vida, mas num apartamento. Não cuida. Apartamento, cara. Porque o cara, pô, na sua casa, um céu aberto, pode entrar um bandido a qualquer hora, você tem que enfrentar o cara na porrada. É isso. Enfiar o dedo no cu. Pra ele entrar na sua casa, ele tem que pedir permissão na portaria. Exato. E outro, normalmente. Não quero que entre o bandido. E ele só vai ter uma porta pra entrar, entendeu? Então não tem uma estratégia ali de defesa. Você não tem isso, cara. Você fica molenga. É, entendeu? Agora, Wesley Zop, pouca gente sabe dessa história. Talvez ninguém aqui saiba. Mas da vez que você brinchou lá... Pouca gente sabe, né? Você quase não fala. Ninguém nunca viu isso. Não. Essa parte todo mundo sabe. Mas o que não, ninguém sabe é o durante a sua brinchada. O durante a sua brinchada. Tu tá, você tava lá. Eu querendo fazer show de marionetes, eu não sei o que é. O que acontece? Você ali, né, depois da brinchada, olhando com chateação, né... E teve que pedir pra menina levar você embora. Ah, isso eu acho que foi a parte mais chata. Era uma época que eu tava com a minha moto com pau e o meu carro já tá encostado há muito tempo. E que o Ganso começou a me chamar de princeso. E a menina vinha me pegar e devolvia em casa. Era um donzelo. Mas tudo bem. Na brinchada ali, durante, depois, ali, enquanto ficou aquele... Já entendemos! Aquele silêncio constrangedor, tipo, aquele silêncio de velório ali, aquela homenagem ao cerimonial, né? Todo mundo de cabeça baixa, assim, concordando. Você recebeu uma ligação, Wesley Zop. Sim. Sim, de Mamacita, aí. Mamacita. Sim, Dona Cida. Sua Mamacida, Mamacida. Não, pera. Sua mãe falando, ó, tem a casa tá sendo invadida, não foi isso? Tem alguém no quintal, eu escutei o barulho de alguém mexendo no quintal. E aí, pô, você é o rei do seu domínio, não é? Você é o rei do castelo, você é o senhor do feudo, não é, Wesley Zop? O que que você fez? Fala aí pra gente. Eu tenho que falar todo o caminho, né? Porque senão não tem sentido, ó, eu tá lá na casa da mina, então, botando a roupa, né? Pô, tem que ir embora. E eu tinha atendido no Viva Voz, né? Entendi ali, daí ela falou, não, tem que ir embora, beleza, eu te levo, mas todo mundo, né? Não no ânimo, né? Não naquele ânimo, não no pesar, não no clima tenso, né? Daí, cheguei em casa, ainda só ela falou... Só um minuto, Wesley Zop, porque opa, Daniel Diógenes e Flavião aqui doaram um Pix aí, pelo pix@chorume.com.br. Vocês são lindos e emocionantes. Agora continue a sua história. Assim, você broxou lá, e aí? Ia passar nessa parte. Quando eu chego em casa, eu vejo no muro como fala? Uma sola de pé. Sinais de invasão. Daí eu entro, na minha casa tem um quintal grande, então a casa é lá no fundo, então tem todo um quintal para chegar lá na casa. Para vocês terem uma ideia de quão é grande o quintal da frente do Wesley Zop, ele aluga como estacionamento para vizinhança. Exato. Então ele paga de pobre aqui, mas ele é empresário dos parkings meters aí de Americana. Os Parkinson, né, que fala, como eu erguei, né, como eu erguei, aí é Parkinson. E é só velho que estaciona lá mesmo. Mas exato, tudo bem. Então, daí eu fui adentrando em casa, esperto ali, entre os carros estacionados e tal, não vi nada. E atrás... Porque você começou a caça. Na claro, né? Você já viu sinal de invasão, você tava armado? Você tava armado? Armado com a minha determinação. É, mas você não pegou um cabo de vassoura pra enfiar no cu do... Na verdade, eu tava com a minha marionete, que eu fiz um show de marionete. Você tava com a sua determinação e com a sua frustração de ter broxado. Sua frustração de ter broxado. Eu tava mais determinado. Vou comer o cu desse cara. Vou comer o cu desse cara. Que imagina. Daí eu entro. Ele tava atrás da última garagem, né? Ele tava escondido ali. Mas escondido ali. Como? Em pé? Não, posição fetal? Escondido e encolhido, porque era uma época de muito frio. Que tava cheirando cola, tava cheirando cola. Não. Tava que... só muito encolhido. Bandidinho, invasor assim, bandidinho, tudo drogadinho. Não, e bandidinho, quando você fala bandidinho, você pensa o quê? Adolescente. Não, tinha uns 50 anos, cara. Ah. Dava pra comer ainda. Devia assistir anime pra caramba esse filho. Esse é rei do anime, pelo menos. Daí eu cheguei ali, né? Ergui ele pelo colarinho. Daí ele, não, pelo amor de Deus, não me bate, é porque eu tô com frio e tô com fome, não sei que tal. Você tentou um diálogo, Daí, não, é que ele começou a desesperar ali, eu escutei, né? E porra, e vê um puta vulto aparecendo, né? Uma lontra chegando. Porque o cara tá com frio, provavelmente alucinando pelo uso de drogas, no escuro. Pô, o primeiro reflexo que ele vê o Wesley Zop, ele acha que é um lutador, mano. Demora pra você entender que é uma porca gorda. Quando você falou vê o meu vulto e assusta, você deu muita ênfase na pessoa que tá muito drogada pra perceber que eu sou um lutador. Mas tudo bem, beleza. Mas tá bom. Daí, é por causa da cara, né? A cara de broche que você tá. E daí o cara ali não me bate e tal. Daí tô com frio, tô com fome. Resumindo a história. Transamos. Ainda... Sim, mas só pra esquentar. Só pra dar uma esquentada. Ah. Chum yoga ali, ó. O Vitinho sabe do que eu tô falando. Quebraram isso mesmo. Tem um código entre os dois, né? Entre otakus, entre otakus. Então, daí eu fui, ainda peguei umas roupas, cobertor e o rango lá, ainda. Acho que ele nem ia roubar tanto se ele roubasse. Mas daí você falou, saia do meu domínio. Não, aí acompanhei-o até o portão. Mas falei, quando... Saia do meu reino! Exato. Não volte sem mandar um pombo correio antes. É isso, Wesley. Não, mas tá é vendo? Foda, assusta, mas, né, Nívio? É uma coisa de quem mora em casa, entendeu? Tem que a todo momento ser um defensor da família tradicional e cristã brasileira. Em casa só tava a minha mãe lá no fundo, tava longe da onde ele tava. Agora imagina o Ganso. Que tem mulher e dois filhos pequenos. Ele vai entrar dando um tiro na cara da pessoa. Ah, ele ia meter a enxada. A enxada na cravícula da pessoa. Não tem chance de errar. Lógico, você vai pra traçar. Entendeu? Você não pode dar chance pro negócio. Ô, Ganso, esse foi um relato de casa. Deixa eu contar um rapidinho de apartamento. Ah, sim, cara, por favor. Já dormi várias vezes aqui, infelizmente, isso não tá certo, ou seja, não faça isso, não sou exemplo. Várias vezes eu esqueci a porra da porta do apartamento aberta. Vim dormir de manhã, fui pra trabalhar, a porta tava aberta. Juro a vocês, essa semana eu tava na sala assistindo televisão com a mulher e tal, não sei o quê, tem dois cachorros aqui. Os cachorros, escândalo da porra na porta, eu cala a boca, cresci o filme. Quando eu levantei da sala, dá pra ver a porta, né? A maçaneta, pra baixo, mexendo, pra cima, pra baixo, pra cima. Eu tava vendo um filme de terror. Alguém tava tentando entrar, velho. Alguém ou o cachorro? É que é o perigoso. E um boneco, né? Um boneco. O fantoche do cachorro. E os cachorros latinos. Não era tarde da noite, eu acho que, sei lá, eu já fiz isso sem querer. Errei o apartamento, tentei entrar na casa dos outros. Mas e aí, você questionou ou só ficou quietinho, fingindo que não tinha ninguém em casa? Não, eu olhei, aí... Quem tá aí? Vai lá, moleque, se for matar, vai tu. Mas enfim, na hora, eu não tenho olho mágico. Na hora eu pensei, vou esperar. Se o cara empurrar, porque só deu aquela... Ah, você não sabia se tava aberto ou não? Não sabia, vou esperar, porque eu já fiz isso sem querer. Eu digo, se o cara meter o louco e tentar entrar, os cachorros vão matar ele aqui. Os cachorros estavam na porta já, aí fez o boato na maçaneta e desistiu. Aí eu fui lá ver se tava fechado, mas tava fechado. Mas eu não tenho olho mágico, foi aí que eu me atentei. Tem que botar um olho mágico. Não, peraí, você tem olho mágico, sim, olha aqui como encanta, olha que magia no olhar dele. Mas, ó, essa história sua é esquisita em dois sentidos. É. Mas é comum em apartamento, tá? Não, mas eu vou falar. Por quê? Ou que os seus cachorros estavam esgoelando, ou então a pessoa se confundiu. Ela tem que ter cachorros que esgoelam também. Percebe? Ah, sim. Como é surdo? É, pode ser. Ou é visita, né, da pessoa, né? Pode ser uma visita da outra pessoa. É, pode ser um... Pode ser a sogra do Emerson que tava na porta e ele não abriu também. É, não sei, boa, mas entregador deixa na portaria aí, tem isso também, né? Foi semana de Halloween também, né? Os moleques estavam... É, pode ser. Tem lugar, às vezes. Tem lugar, às vezes, que, né? Que faz aquelas festinhas que os moleques vão pedir. Nunca dei. Vou dar ano que vem, sei lá, envenenado com alguma coisa. Não, já deu sim. Aqui já na deu, porta Deus, toda vez deu. Aqui é um saco. Mas já se deu. Foi um bandido também, foi um bandido não deveras inteligente, porque ele foi tentar onde tinha cachorros. É, foi burro. Então, mas mesmo assim, veja só que essa tensão que Emerson contou, não se equipara à tensão do Wesley Zop. Não se compara, porque o Wesley Zop ali já tava com o pau mole ali, tava com o espírito quebrado. Ninguém fica com o pau duro quando alguém invade sua casa. E teve que fazer ali uma caça pelo terreno, rapaz. Olha, puta tensão, bicho. É, então, deve ter se sentido num jogo ali de anime, igual o Vitor costuma jogar ali, mas na vida real, percebe? É um negócio muito perigosíssimo, mais tenso. Então, resumindo, aprendi que na vida adulta, aí, se você não é um bom adulto, Você tem que ir pro apartamento. Vá você pro AP. Terceirize sua vida adulta morando em apartamento. Mas isso inclui kitnets, porque às vezes a kitnet é um bom lugar para você, como eu falo, efetuar o coito sem ter que pagar cinco letras, entendeu? Mas aí você não quer ter vida adulta, tá? Vida adulta você nem pensa mais em coito já. Você é vida adulta. Ah, isso tá. Aí é coito, entendeu? Você é jovem, senhor. Quem mora em apartamento só faz amor. Não traça ninguém. Não traça. Entendeu? O sexo aí pode ser em kitnet, pode ser no meio de um chão com fezes, pode ser numa praça, um chão de cracudo, rapaz. Sexo é sexo, não importa aí o ambiente. Ah, então é isso. Você olhou no espelho, olha lá, olhou, viu Paulo Careca do Amor? Você olhou no espelho e viu isso? Pense assim, pô, eu tenho que morar em apartamento mesmo. Tá? Se esse cara aí colher, arrancar 1 metro quadrado de grama na calçada, ele tem um infarto e morre, não entendeu? Aguenta. Então, né, quer terceirizar a parte chata da vida adulta, vai lá pro apartamento, my friend. Denis Diniz Prado mandou aqui um Pix com a seguinte mensagem. Qual que é o Pix do Chorume, rapaz? Eu falei, filha da puta! Pix@chorume.com.br. Ai, que cacete. Rapaz, mas também tem duas tivemos... noções aí que você não leu também. Pera aí, teve uma outra aqui do Pix. Eu sou meio burro aqui pra esses negócios. Não, você se cobra muito, você é bem burro, viu? Bastante. Eu tô na área. Ele tá tendo um derrame? Eu não consigo ver. Tá cego, perdeu a visão. É AVC. O Ismael mandou uma mensagem aqui também, já não sei onde tá mais. Ah, chupa no meu cu, Ismael. Pronto. Wesley Matos falou: todo mundo sem camisa suando, é verdade. Sérgio Brito falou aqui: delegado da Cunha já tá confirmado no estúdio novo. E o Wesley Matos perguntou: tá sendo gravado em uma sauna? Tá sendo gravado em várias saunas, rapaz. A foto do Sérgio era maravilhosa ali, né? A foto do Sérgio. É, então, aí ele traçando um cachorro. Ele tomando banho com o cachorro e fazendo mata-leão. Coitado. Ele chama aquele cachorro de pai. Vem, meu paizão. Diga uma coisa aqui, Emerson. Aí você acabou de chegar. Comece aí então. O que você aprendeu com aí a velhice? Você aprendeu na vida adulta? Você aprendeu depois de velho? Ou no caso do seu, que é bem burro, aí alguma coisa que você aprendeu, né? Já vamos estar numa vantagem. Se sair alguma coisa daí, já estamos na vantagem. Já. Se tem uma coisa que existe no mundo, é coisa por Emerson aprender, cara. Não, mãe. Eu que não fui, isso não falta. Exato. A não ser pesca de tubarão, né? Isso daí Pesca e preparo de polvo. Mas eu tô aberto a aprendizado, gente. Tem crescimento aí. Semana passada eu parei de fazer xixi na fralda. Tô agora ali no banheiro. Só o xixi, né? Só o xixi. Mas acompanhado ainda, porque é muito perigoso sozinho. Mas já me disseram que vai ter um momento da vida que eu vou poder voltar a fazer e não vou me julgar. Então eu tô louco que possa voltar logo. Mas eu acho, enfim, que você morre antes, mas tudo bem, continua. Eu rezo pra isso, pelo menos. Que o Emerson morra antes. Eu recebi até essa semana novamente o boneco de voodoo que você faz de mim toda semana, ele bota na minha porta e tenta abrir minha porta pra jogar dentro. Pra jogar uma bomba de fumaça, pra jogar uma bomba de fumaça, mas tudo bem. Mas enfim, o que eu aprendi, Gansinho e ouvintes Telespect, é que depois de velho, principalmente, Você tem que escolher melhor as suas lutas e parar de dar importância às coisas e dar importância a momentos. É isso. Cara, incorporou o mestre Miyagi ali, oh, cara. Incorporou o mestre Miyagi. Eu não entendi nada do que ele falou, mas achei bonito. É. Mas é sério, você, às vezes a gente dá importância demais às coisas e uma coisa quebra, você faz, porra, quebrou e não sei. Quebrou, compra outro, porra. O fêmur, quebrou o fêmur. Aí... É. Que é o fêmur? Que é o fêmur? O osso? Vai no hospital. Se fosse o macho ainda. Que é o osso do pau. Eu digo assim, olha, quando eu era mais novo, eu nunca fui o cara de estar muito roupa de massa, essas coisas, eu nunca fui esse cara, não. Mas eu guardava dinheiro e me preocupava, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que guardar dinheiro para comprar não sei o quê. Não, hoje em dia não, irmão. Tá com dinheiro no bolso, deu vontade de comer aquele hambúrguer gourmet que é caro pra porra. Coma, velho. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Amanhã eu mereço, eu mereço. Você trabalha pra isso, porra. Você tem que se dar seus pequenos mimos. Cara, entendi. Antes você. Pode falar, é melhor você comprar esse seu hambúrguer gourmet aí do que aquele curso de day trade. Pra você ficar rico, não vai adiantar, você vai perder dinheiro, você é burro. Cara. Amanhã você um dia fica rico, porra. Sei lá, amanhã você faz a porra desse curso. Ah, mas eu tenho que pagar energia. Aí sim, tudo bem, paga a energia. É, você mas, precisa de energia, né? Comer no escuro é a pior coisa que tem. É. Mas fora isso, gasta, porra. Não, se dá esse prazer. Eu não tô aqui dizendo gasta seu dinheiro todo, mas não economize com coisa que vale fazer bem. Não se prive de felicidade. Aquela aquela roupa do Naruto que é aberta pra ficar bom. Compre! Compre! Sério, compre! Aquela roupa do Naruto com zíper atrás? É. Que eu dei pro meu pai! Tem de pantera também? Assim, só. Eu gosto de outro modelo, assim, diferente. A pantera é só um plug com o rabo. Ah. E um arquinho com a orelha. Mas do Naruto. Não, é, do Naruto. É a pantera de 12 caudas. É a pantera de 12 caudas. Porra, 12 plugs. Como eu demorei até pra dar. 12 plugs, cara. Cara, se sai uma pedra do pinto do careca do amor, ele o vendedor tá enganando no otaku. O cara fala: não, eu quero o lance das 12 caldas. Aí tu leva 12 caldas. O cara chega, eu quero 12 plugs, ele vai ser mais. Só consigo colocar 7. O cara só consegue botar a fantasia com ajuda. Alguém tá. Alguém puxa. Mas resumindo, se algum não te prive das felicidades, às vezes o cara fala: ah, não vou gastar esses vintão aqui. Isso. Mas, não, vintão não, perdão. Na tua economia nada custa vintão mais, né? Esses cinquentão, vou gastar esses cinquentão aqui. Foi mais completa. Eu falei duas coisas, porra. Quero tomar o espaço do programa que eu não tomei no começo. Ah. E a escolha melhor suas lutas. Às vezes as coisas lhe incomodam, tal, não sei o quê. Mas, cara, se você não pode mudar, aceite. É, isso mesmo. O gramado. Deus falou um aí, exemplo. Semana tava o gramado, tá alto aí do apartamento. O síndico teve um problema pessoal, vai passar 30 dias fora. Cara, eu desci, o povo gritando, brigando, não sei o quê, tal. Eu parei assim, ninguém vai pegar o enxado e vai limpar, não, né? É, isso aí ninguém faz, né? Ninguém vai mudar isso aqui. Ah, mas tu nem liga que o mato tá alto. Cara, não tá entrando bicho na minha casa, tá tudo tranquilo. Daqui a 15 dias o cara vai fazer. Eu vou tirar a energia do meu dia, que eu vou gastar pra fazer coisa, pra ficar brigando com o gramado, porque nem o síndico dá pra reclamar que ele tá fora. Cara, escolha melhor suas lutas, velho. E outra, você mora no 15º andar. Lá não sobe pernilongo, não sobe nada, bicho. Tá tendo um monte de cobra passando, pegando as crianças, tatu. Já tem raposa, pá, o povo morrendo lá embaixo. Mas não chega no meu fundo. Exato. Não chega no seu. Não é uma luta sua. Não é uma luta sua. Escolha suas lutas. Escolha suas lutas. Se não vale afetar, se não dá pra você mudar, aceita. E se não dá pra você ganhar também. É, aí é melhor ainda, que você não precisa nem entrar na briga. Exato. Já sabe que não vai ganhar. É a filosofia ninja, ele só entra na batalha quando ele tem certeza que ele vai ganhar. É sério isso aí. Ou seja, já desiste antes de tentar, pô. Desistir é gostoso, não tem problema desistir. É olha que o ninja é filha da puta, traiçoeiro, ataca por trás, ataca nas sombras. E mesmo assim, se ele não tiver certeza que ele vai ganhar, então o outro cara é foda. O cara é o Chuck Norris. Cara amarrado, eu nas sombras, atacando surpresa, e é capaz dele ganhar ainda, então nem vou. Como diz a sábia Tati, né? Quem não fez tudo de tudo pra ganhar, não queria ganhar. Ou seja, se até o roubar faz parte. Mas mesmo assim, claro. Não quis. E é isso. Coach, agora foi foda. Chupa, Paulinho Siqueira. Pauzinho Siqueira. Pauzinho. Não melhor do que o Zop, quando bem. Motiva as pessoas de forma errada. Ai, ai. Temos a doação aqui de Marcos Colucci falando. Duas observações. Careca do Amor broxou e tive que ser ativo. O que tem responsabilidade. Contra a vontade. Ainda vem falar que traçou. Lamentável. Se o Zop demorar, vou pegar as pingas pra mim. Olha a boca. Opa, mais uma doação em dólares aqui. Fala, manda um salve pro meu time de crossfit. Equipe Pirocão, rapaz. Aê, Equipe Pirocão. Um salve aí pra Equipe Pirocão. Equipe Pirocão, rapaz. Saudoso aqui. Então é isso. Emerson, ele fez uma conclusão aí que é de acordo com a velhice mesmo. Tem batalhas que você não pode lutar, tem batalhas que você não pode ganhar. Isso, vá bater em quem? Em quem você sabe que vai perder pra você? Pessoas vestidas de anime na rua, né? esses bunda mole de apartamento, esses daí. Isso é uma briga que dá pra entrar. Exato. Vai começar uma briga, você fala, você mora onde? Mora em casa. Ah, não. Valeu, irmão. Não, prazer. Rapaz. Entendeu? Então é isso. Escolha as suas lutas. E você, Wesley Zop, o que mais você trouxe de ensinamentos da velhice aí? Coisas que você aprendeu ou já estava velho? É isso. Coisas que eu aprendi que eu já estava velho, cara. Mas me deu orgulho. Me deu orgulho ter aprendido para eu não precisar mais ter o contato da pessoa que sabia fazer aquilo. Eu descobri como que faz. Falei, pô, eu ainda tenho que aprender. Ainda tenho coisas para aprender, ainda... Posso me evoluir como ser humano. Vender o próprio corpo. Não precisa mais mexer. Quem dera. Isso daí eu aprendi com 12 anos. Ah. Agora, o que eu aprendi depois de velho... E depois de velho, entenda. Na casa dos 34 anos, foi fazer nó de gravata. Puta merda, bicho. Você muda, você evolui como ser humano. Não sei até hoje. Parabéns. Aí. Olha aí! Parabéns, ó. Olha aí. Passa olhando no YouTube, mas sozinho você também. Ah, cara, ia tão fácil, bicho. Não, eu sei pegar uma gravata e dar um nó. Agora não é. Não! Né? Dá um nó, porra, por traje de gala. Aqui, você vai no jantar dançante, porra. Aqui, ó. Pá. E é chamado de nó de gravata porque você só usa em gravata esse nó. É. Não. Se você quer fazer uma corda, não faz sentido. E uma isso sensação, eu aprendi depois de velho. Uma sensação boa quando você faz um nó de gravata é quando você consegue fazer o tamanho perfeito. É e isso. E a ponta tá certinha atrás. Nossa, olha. A ponta, né? A língua não fica. Fica na ponta do pênis. Fica ali, ó. Nossa, e aí, demais, Wesley Zop, uma coisa aí que muitos jovens não conseguem escolher o tamanho ideal de gravata. Pra você, uma gravata pra ficar esteticamente bonita. Ainda mais eu agora, que vou ser paranifo novamente. Olha aí. Rapaz, quebrando recordes. Parabéns. A Ângela é paraninfa aí? O Ganso é o cara mais cotado pra paraninfo na história das escolas, bicho. O poder otaku para mim. Exato. Eu tava pensando em vestido de mestre Kami, né? Ou um terno, né? Tô pensando em um terno vermelho. Terno vermelho. Nem fala do terno. Fala do terno. Ninguém quer ouvir falar do terno. O duro que agora eu tô pensando, se eu fosse de mestre Kami, seria muito foda. Puta que pariu. Mas. Ou de Pantera 9 Caldas. É, ó. Tô pensando num terno vermelho. Terno vermelho. Ah, Willy Wonka. Bom. Não Willy Wonka. É tipo Magic the Root, sabe? Magic the Root. Porra. E aí uma gravata preta, mas aquela preta fina. Porque agora tá na moda aquelas gravatinhas aquela finas. Fininha. É, sim. Mas aquela fininha texana. Ou aquela fininha gravata mesmo. Que tem aquele gravata mesmo. Nada. Tá. Dos texanos, eu gosto só do jeito que eles tratam as mulheres. Pra gravatas, não sou muito bom. Agora, então, uma gravata preta, sim, pra destoar, né? Fininho. Só que aí, tem aquela grande questão, até onde vai a gravata boa? Vai até o umbigo. Não, quero que fique esteticamente perfeito. Vai até o umbigo. Vai até a ponta do pênis. Até a ponta do pênis. Até o começo da calça ali. Mas aí a do negão vai ser quase no peito, então, né? Mas pode estar pra baixo, então vai no joelho. Então é três dedos pra baixo do umbigo, você acha ali? Mais ou menos. Isso. Três dedos pra baixo do umbigo, tá bom. Fica lindo, cara. Tudo bem, obrigado. É isso. E a borboleta? Gravata borboleta. Gravata borboleta, eu não sei dar uma desculpa. Mas daí não pode ser uma borboletona muito grande, tem que ser, não pode ser monarca a borboleta. Tem que ser aquela de luz. Exato. Só que aí, pra gravata borboleta ficar da hora, você tem que usar aquela gola que é meio levantada e só as pontinhas dobradas. Só baixa aqui, né? Agora eu não sei se há uma camisa especial ou se qualquer camisa o pessoal faz isso. O pré-requisito principal, né, pra usar tem que ser um viado, né? Porque eu nunca vi homem usar gravata borboleta. Emerson, a gente não trata a comunidade LGBTQ mais forever assim aqui, cara. A gente não julga as pessoas pelo seu jeito de vestir, a não ser que seja anime. Aí a gente sabe que é um viadinho. Aí a gente sabe que é uma boiola louca. Aí a gente tem certeza. Mas aí já faz parte. E gravata borboleta. Aí sim, rapaz. Aí tava de Naruto e gravatinha. Aí sim. Agora só gravata borboleta. Só gravata pode. Só que também, Paulo Careca do Amor, você tem que ter muito cuidado com gravata borboleta, porque você é uma pessoa grande, tá? Sim. E aí, a gravatinha a barba tampa, né? Vai ficar parecendo um macarrãozinho gravata ali, ó. Vai ficar parecendo... Que ficou na barba, sabe? Um lacinho na barba. Exato. Um lacinho na boneca careca. Então talvez não fique legal, né? Um amigo meu que é gordo e careca foi vestido de laranja num casamento. A gente falou que ele era uma bola de basquete, entendeu? Então, você não pode, né, porra? Mas o jeito que fica estiloso também, cara, é você colocar a ponta da gravata na altura dos mamilos e deixar a parte de trás por dentro da roupa, que fica com aquela gravatinha. E aí assim. Corta a camisa os mamilos, né? Fica estiloso mesmo. Pra mostrar que tá na altura do mamilo. Fica bem estiloso mesmo. É verdade. Talvez se eu fosse o Shane Tatu, ficaria ótimo, mas eu sou um bordela, né, filha da puta. Tudo bem. Mário Sérgio Cordela. Muito bem. E quem que falou agora? Wesley Zop novamente tentando falar dessa porra de nó de gravata. Todo episódio ele tenta enfiar essa merda. Ninguém quer saber dessa porra, não, Wesley Zop. Vai se fuder, arrombado. E tenta empurrar esse mechan, que as gravatas melhores são da loja Pinho. Gravateiro do caralho. Quem quer saber das gravatas das lojas Pinho, as melhores gravatas americanas? Mas enfim. Não vem Rafael Magazine, a loja do homem elegante, você compra. Porra, aí lembrou de um loja bem slogan bom, hein? Ó, o Aline Salame falou que uma boa gravata é a gravata Árpia. Eu nem sei do que ela está falando. Vou deve estar inventando. Vou pesquisar aqui. Nem tem, nem existe Árpia. Nem existe mesmo, tá? Mentira, Aline. Nem existe gravata Árpia. Existe Árpias. Existe gravata. Existe também. Existe e gravata. De gravata. É, gravatas... Né, com desenhos de árpia, árpias que usam gravatas, mas uma gravata estilo árpia não existe, tá? Mas você pode inventar aí, né? Empreendedorismo. Né? Exato. E o careca do amor vai cobrar aí. Pode ser aquelas largas também, que você puxa um dispositivo, ela... Ela ergue, fica bom, fica legal. É, tipo de Dimocó, né? Tipo, calma cocada. Muito bem, e você, careca do amor, o que você aprendeu aí depois de velho? Eu aprendi que só existe uma possibilidade de você morar em casa e assistir anime. Criança. Rapaz, né? Rapaz. Você é criança. É uma fase da vida, então, no caso. Ah, é demência, né? Jeito, o único jeito é se for Cavaleiros do Zodíaco, porque tem a saga das 12 casas. Nossa Senhora! Não, vou nessa, Deus. Valeu. Foi muito legal, foi muito legal. Legal aí. Peço desculpa a todos aí, né? Por esse tipo de coisa. Por esse tipo de coisa aí. Eu me recuso a gravar, se eu quero ser. Eu saio. Não, rapaz, eu peço desculpa aí. Né? Se o Marinho entrar na tela, eu saio, viu? Se o Marinho entrar na tela, eu saio. E o duro que ele devia estar maturando isso, pensando. Ah, eu já sei o que eu vou falar. Mas é. Sabe o que é isso? Ele segue muito o cacofonia, sabe? E aí ele acha que, né? Ele fica fazendo esse tipo de piada, assim, de trocadilho. Né, esse tipo de... Até Xádia. Até Xádia desanimou aqui. Ó, senhor, né? Tá vendo? Tá vendo? A Xádia tá, é uma guerreira, viu? Eu esqueci o que eu ia falar. Até isso mesmo. Foi um lampejo. Isso foi um lampejo dele. A epifania. Foi o auge. Ei, ele foi assim, ele tava orgulhoso do que ele ia falar, porque ele fez toda. Ele carpiu todo o terreno, ó. Só tem um jeito de fazer anime e morar em casa. Não, foi fraco demais. Foi fraco em tantos os sentidos que eu nem saberia por onde começar. Peraí, foi falha. O erro é seu, Gans. De achar que teria alguma coisa boa vindo. Não, eu esperava uma coisa normal, entendeu? Uma coisa normal, um aprendi que come bosta dos outros errado, alguma coisa assim, entendeu? Ou não errado, mas não correto. Não errado. Não certo, não certo. Não certo. Mas tá bom. A falha é minha. A falha é minha que eu queria que fui eu que mandei o link pra ele e tudo. Eu podia estar dormindo, eu não precisava ter ouvido. Eu podia estar arrancando o mato da calçada. Podia estar arrancando o mato da calçada aqui. Ah, podia estar. Ia ser mais produtivo. Ó, Pri Watanabe falou aqui, é o substituto do substituto. Mas tá bom, né, Wesley Zop? Será que tem alguma coisa? Não, tem caroço nesse angu, será? Porque, pelo amor de Deus. Deixa. Tem uma... eu careca, podia... você tem alguma outra coisa pra falar? Não tem. Eu vou ajudar o careca. O que ele falou. Não tem. Só tá se envergonhando, vou ajudar ele a passar menos vergonha, menos constrangimento de citar a Cavaleira do Zodíaco, que isso é uma piada bosta, mas Cavaleiro do Zodíaco é maravilhoso. Tem uma coisa que eu aprendi. Opa! Tem coisa que eu aprendi. Que tubarão tem cheio de melancia. Isso eu aprendi depois de ver. Gênio! Aí é o amor! Emerson nos ensinou isso. Isso, é verdade. E quando você é tem a confusão mental com as drogas de Pernambuco... Não, não. Você sente cheiro de melancia. É, em qualquer que tem lugar da praia. Qualquer praia. Mas pode, em Pernambuco pode sentir um pouco mais, principalmente se você tiver usado alguma coisa antes de entrar no mar. Mas... É melancia. Principalmente melancia. Se tiver passado melancia no bigode, né? Oh, se pra gente que mora, que a gente mora fora do mar e o tubarão tem cheiro de melancia, pra sereia, então melancia tem cheiro de tubarão? É, sim. É lógico. Eu ia criticar, mas é porque o raciocínio foi muito além do meu. Foi bom, foi bom. Gostei, foi bom. E falando em raciocínio muito além do seu, Vitinho, o que você tem aí pra falar aí? Eu descobri. Vitinho, você tá deitado? Não, Vitinho, não. Vitinho. Você só tá apoiado num travesseiro. Você é um cara pra frente do seu tempo aí. Ô, Ganso, tu percebeu que a câmera dele às vezes mexe? Ele, além de estar deitado, ele tá nu. E em alguns momentos ele dá um punhetão ao vivo aí, ó. Tá transformando, caralho. E no caso dele é punhetão mesmo, porque é grande ali. O cabo do martelo é bom, é bom. E ele tá ao vivo e ele olha pro Zop, às vezes, assim, com um olhar. Eu digo, caralho, é ao vivo, bicho. Ele já deu uns três já. Ele é safado, ele é mineiro safado. Ele é danado. Mas fale aí, Vitinho. Eu descobri, mais velho, que velhice não tem a ver com idade. Velhice é o velho fala isso mesmo. É verdade. Eu, com 26 anos, tem coisas que eu já me sinto velho. Eu penso, nossa. Ah, você assiste um anime, você fala, o enredo ali não foi legal. Já dói as costas, tem que colocar um apoio. Ah, essa luta aí não me agradou. Foi mal escrito. Bota calda, esse anime. Luta boa era na minha época. É, exato. Mas é, às vezes me chama, nossa, vamos fazer uma trilha e tal. Eu, nossa, gente, tem 26 anos. Se eu faço 10 minutos de trilha, o osso já dói. Exato, ainda mais que hoje, né? Todas as músicas parecem que já foram compostas. E aí você tem que fazer 10 minutos de trilha, assim, de repente, cara. Entendeu? É. Você vai estar se baseando em algum. Tem que ter um talento musical muito aflorado aí. Então, entendo. Entendo completamente, Vitor. Você vai para qualquer lugar, festa hoje em dia, se não tiver um lugar para eu sentar e para eu tomar alguma coisa sentado, sem barulho... Não precisa nem ser festa. Você vai numa loja do shopping, rapaz. Não tem lugar para sentar, você já fica... Nossa, eu acho absurdo. Meu dinheiro não leva. Esse lugar, meu dinheiro não leva. Tá louco. Tem pé, feito um animal. Tá louco? Ele reclamando ali, né, pessoal? Mas aqui é uma lotérica. Mas teria que ter um lugar pra sentar. E eu sentado no banquinho na frente da lotérica. Não interessa. Deveria ter um lugar pra sentar. Tem que sair, ficar no sol pra me sentar. Nossa, falou em loja, até provador. Se o provador não tem um lugar pra sentar, eu colocar a calça em pé. Como que você vai colocar uma calça em pé, rapaz? É, né? Humanamente impossível. O que você é? Impossível. Você é a menina que ganhou ouro lá nas Olimpíadas, porra? Lá. Ginasta? Você é uma ginasta pra conseguir. Quando você vai colocar a calça sem se deitar na cama e ficar por chorar? Ficar dando aquela bundada pra. Você vê como você não faz isso de pé? Não tem como. Exato, cara. Como é que você vai botar a calça sem chamar alguém? Ah, botou aqui pra mim, tá quase, puxa! Como que você vai pôr uma camisa ali todo suado de ter tirado a camisa que você já tava, né, rapaz? Tem que ser aquelas camisas que não pegam suor, né? Na hora que a camisa tá saindo da sua cabeça, já dá aquela falta de ar, a visão já fica escura. Tem que ter um lugar pra sentar ali, cara, é verdade. Tá o maior segurança do shopping já te conhece, que quando vem buscar o cara que tá desmaiado no provador, é você, de novo, pô. Todo cagado, já falei pra trazer a cadeira pra esse lugar. Quando ele vir, tem que ir. E você descobre que você tá ficando velho quando o segurança fala, oh, mas de novo esse senhor desmaiou. Exato. Senhor. O bombeiro, né? Os caras ligam pro bombeiro e já sabem seu nome, né? É a Dona Lena? Esse é a Dona Lena ou o Wesley? O Wesley é verdade, a Dona Lena é Mas então é isso, é verdade. Tem que ter um lugar pra sentar. E o foda é quando é aquelas cadeiras de plástico. É, o Vitinho não sabe o que é isso, mas um dia você vai chegar lá que aquelas cadeiras de plástico não passa confiança nenhuma pra quem é gordelícia igual a gente. Mas aquela cadeira de plástico que tem. É chabe, como que é? Chabe, shabe, chube, sei lá. Mas quem é gordelicioso igual a gente, assim, rapaz? Chame. Chaminho. Pode procurar no X-Videos por Chame, vocês vão entender. E aí o... ursos pelados no Google Imagens também. Mas a cadeira de plástico... Ursos raspados. A cadeira de plástico que tem um apoio do braço... Beleza, agora aquele banquinho de plástico, aquilo lá é impossível. Né? Não passa não... confiança nenhuma. Ali é loteria. Aquilo ali é pra criança, senta. Aquele que é de bar de boteco, fica no sol lá rachando, o plástico resseca, aquilo ali é uma armadilha, rapaz. O negócio quebra, corta uma das suas nove caudas ali fácil, cara, tranquilo. Você tá pra sentar. Você tá aqui em pé. Você tá nesse ponto aqui, ó. O adulto, ele já se joga na cadeira. Ele não vai esperar sentar, ele não vai fazer agachamento. Não, se você for fazer um agachamento ali, os seus nervos da perna rompem, né? Você fica aleijado. Então, aquele... Você acha que o seu nervo foi feito pra aguentar 180 quilos ali, rapaz? Não vai. O adulto que faz agachamento, ele não é adulto. Ele só teve idade. Adulto, ele não chegou na vida adulta ainda, não. Faz agachamento, tá maluco? Que isso? Eu coisa mais humilhante. Agachamento, eu tô falando pernas 90 graus, né? Não tô falando agachar no chão, não. Mas tá certo. E o que mais, Vitinho, você quer falar sobre isso? Não, acho que é isso mesmo. É, tem coisa que nem TikTok, eu vejo e penso, não, gente, eu tô velho pra isso. Não, isso é verdade, hein? Eu vejo essas novas modas, eu penso, eu não consigo entender, aí eu vejo, não, eu realmente tô velho. É. Por mais que eu tenha 26 anos, eu tô velho. E aí os memes você já não consegue entender mais o que tá falando. Tem que forçar o olho. Você vai pesquisar no Google pra ver do que tá falando, entender as referências. É, o Google eu faço isso. Ei, eu faço velho, isso. Você quer dizer tal coisa? Eu faço isso. Rapaz, eu falei, né? Eu falei, vou criar um TikTok pro Chorume. Eu fui lá, falei, vamos fazer um TikTok pro Chorume. A gente vai ser TikToker a partir de agora. Eu entrei no TikTok assim, eu parecia que era um cara que viajou no tempo e saiu na Times Square, cara. Porque era um monte de vídeo pipocando. Você era na época das cavernas, né? Era uma gente. Não, era uma gente rebolando, umas cuecas apertadas, uns negócios. Era vídeos a cada 30 segundos, o negócio tava. Eu falei, que isso, cara? Comecei a ter uma convulsão ali, morder a língua. E já mas, chama o bombeiro de novo. Mas, dá muito certo. Se o Chorume fizer um TikTok, dá muito certo. Porque, pelo que eu entendi do TikTok, é só você não ter amor próprio, nem um senso nenhum de vergonha alheia. Bota, mas é um jogo dançando nu ou de calcinha com nove caras. Só que. Na hora. Fica bom. Só que ali tem 30 segundos, Emerson. Uma história do Wesley Zop demora 40 minutos pra ele não falar. Porra nenhuma, entendeu? Foi falar que aprendeu a dar nó de gravada. Não, pega a visão, pega a visão agora. Zop nu na frente da câmera, 30 segundos ele vai colocando uma cauda. No, sem áudio. Só ele colocando. Só a música tocando e ele colocando. Pô, até as 12 caudas. Cara, sucesso. Quantas cabe? Cabe uma cauda. É essa a chamada em cima. Quantos você acha que cabe? E vai passando. E vai lá colocando, devagarzinho. É, vamos ser obrigados a testar isso. Um milhão de inscritos na primeira semana. Não, tá louco. Eu quero me inscrever, bota com arroba aí. Quantas cabe ali? Vai, se trata da garota. Já foi uma. Deve outro cara, coloca ele. Agora é duas. Aí, mano, três. A lágrima saindo, a lágrima saindo. Não, até não. Sete, sorrindo. A sete chegou ali dentro assim, ó. É. Todo mundo fala que o problema é a oitava mesmo. A oitava já é. Entra pra rasgar, todo mundo fala. Podiam fazer ela do mesmo tamanho das outras, né? Não do tamanho de uma cenoura, né? Pô, tudo bem. Eu sabia que eu ia gostar do TikTok do Chorão, mas agora eu vejo que eu preciso do TikTok do Chorão. Exato. É verdade, gostei, gostei. Rapaz. E Emerson, pra encerrar aí, você queria falar uma coisa, eu te interrompi, né? O Careca do Amor falou uma bosta lá que fez a gente ter um apagão mental, né? Mas acho que você já se recuperou. Pra encerrar aí, o que, que você aprendeu depois de velho, meu querido? Depois de velho e também com esse episódio. Ah, gosto. Não crie expectativas. É isso. Ai, é. Isso, eu tava, caralho, faz tempo que eu não gravo de Chorão, mas vai ser foda, tal, tá, acordei, vou chegar em cima. Não, não faz isso não, só senta e vai. Não, pera aí, não, como assim? Foi a mesma bosta de sempre. Cara, me fez ter amnésia de piada, nunca tive isso. Emerson. Na hora, deu um apagão assim, ó. Foi até pior, né, que o comum, né? Foi, é verdade. Eu entrei... Tá ao vivo ainda, Emerson? Tá ao vivo. Não. É, o microfone tá aberto. Infelizmente, ainda tá ao vivo. Ainda tem que ver essa sua cara gorda, suada. Não, pera. E lembrar dos Cavaleiros do Zodíaco associado a uma piada tão ruim. E falando dos Cavaleiros do Zodíaco... Tá. Eu tô penso, ouvindo, Emerson. Eu penso também que eu cheguei no meio depois, aí perdi a piada que foi referenciada o episódio inteiro do Vitor com o anime, que o Ganso o tempo todo pegando no pé, porque ele é o taco fedido, enfim. É. Ou seja, a expectativa que eu criei nada. Faça isso na vida. Não crie expectativas. Não crie expectativas. De nada. De nada. Tudo bem. Teve um mega lançamento nesse episódio, que é o TikTok do Chorou Homem. Mas. Mas já criou expectativas. Às vezes você tá com expectativa de 12 caudas, mas você consegue 11. Quantas caudas? Às vezes da sexta em diante não tem mais graça. É verdade. O grito é o mesmo, né? E aí, depois tá das caudas, vai para as 12 casas, que ele enfia em casas do Toma. Mas olha, você vai assistir um filme, você, até a experiência melhora. É sério, isso aí eu aprendi. Esse negócio de, ah, eu vou ver o trailer e tal. Você quer ver o porra do filme? Quero. Então não assiste o trailer. Não vê sinopse. A melhor parte do filme tá no trailer. Vai lá e vê o filme. De vez. Hoje em dia, nessa era de tudo tu tem que saber as coisas, tudo tu tem que ter uma opinião, que sai 20 vídeos sobre... Eu tô falando de filme, mas pode ser qualquer coisa. Disso, pode daqui, ser uma parafusadeira Bosch de 12 volts. Nossa, aí você tem que pesquisar mesmo. Peraí, 12 volts? Parafusadeira 12 volts. Mas é a bateria, vocês, ó. Provavelmente é 12 volts. Não crie expectativa, cara. Não crie, porque o acaso é muito mais gostoso. E você não se decepciona quando você não cria expectativa. Vai se tratar, garota! E outra é coisa, isso, não crie expectativa nos outros também. No geral, você, que eu tô falando. Você é o rei do marketing. Não, tô falando, você faz propaganda, fala, vem pra Feira de Santana que eu vou te traçar inteiro. Às vezes você fala, você vai criando essa expectativa pra outra pessoa. Chega a pessoa, você não consegue traçar ela, você brocha, você só faz um amorzinho gostoso com o bumbum de forma delicada, usando uma gravatinha borboleta e uma roupa do Naruto, entendeu? Então, às vezes, nada de expectativas, tá? Principalmente nas pessoas, verdade. E principalmente em si próprio. Não espere nada de si mesmo. Não tem expectativa em nada. Levanta, vai de cueca pro trabalho. Ninguém tá esperando nada de você. Se foda! Entendeu? Não espere de si mesmo, não queira aquela promoção, queira aquela melhor vaga. Você vai ter uma promoção, eu não vou querer. Não queira o melhor carro, não queira a melhor pessoa ao seu lado. Porque vai ter mais responsabilidade em cima daquilo. Exato. A Aline perguntou aqui se é uma indireta para os ouvintes não criarem expectativas em termos de episódios regulares. Como assim? Tem episódios regulares sempre. Exato, isso daí já mundo, não é uma expectativa, mundo. Isso daí é uma pós-expectativa, rapaz. É uma realidade. É uma prospectiva toda vez, isso. Toda vez que eu entro no agregador, tem episódio lá. Toda Exato. Vez, é verdade. É verdade. Novo ou não? É, tem episódio. É, sempre tem. E para encerrar aqui o comentário dele aqui, Pablo Barros, aí com seu cover de Bee Gees, ele fala, lembrei que tem que comprar uma furadeira, obrigado pelo merchan. Eu falei, né, da parafusadeira, mas como o Wesley Zop falou, para serviços industriais ela não vai ser muito boa. Entendeu? A nossa fã do Bosch, que está patrocinando esse episódio. Bosch. Exato. E o Everton aqui que falou: tem um sexo marcado pós-pandemia. Porra, pós-pandemia, Everton? Já acabou! Já acabou essa pandemia. Vai lá transar, meu querido. E ele acha que vai virar só um amorzinho. É isso mesmo. Com lucro. Com lucro é um amorzinho, rapaz. Com lucro. Com lucro você não vai gozar em 30 segundos ali enquanto ela tá abrindo o apartamento, entendeu? Não, ali. Com lucro, você viu ela enfiando a chave no apartamento, você já. Você viu a maçaneta da frente? Que piada! Era ele querendo mudar, eu perdi a chance de comer. Você viu a maçaneta e Emerson, tá chegando! Tá chegando! Vem! Tá vindo, meu Deus! Com lucro, ele não vai brinchar, né? Que ele pode brinchar. Até, é verdade. Muito bem, então esse foi o nosso episódio Aprendendo Coisas aí depois de velho. Rapaz, o pessoal falou que essa semana o agregador tava fora do ar, foi porque eu esqueci de pagar lá o domínio do Chorume. Ah, mas uma bobagem! Nossa, esqueci. Mas já renovei por 10 anos, então tenho expectativa aí de ter 10 anos de Chorume ainda, né? Não expectativa, então mas sim, não, uma prospectiva de 10 anos do Chorume. Pessoal achou aí que o Chorume tá acabando, não. Quando o Chorume for acabar, tá gente... só começando. Quando o Chorume for acabar, vai ter uma festa. Mas a gente vai fazer uma baita festa de despedida. Não vai ser igual esses podcastzinhos aí que acaba do nada, assim. Acaba murcho. Acaba meia bomba, né? Os caras brigamos. Ai, acabou, não sei o que lá, voltou, depois acaba, fica nos aparelhos. Não, rapaz, quando o Chorume acabar, a gente vai fazer um episódio final. Chorume. Gravado na festa, o fim, a festa, bombando. Nesse episódio, o fim vai estar liberado tudo, né? Tudo. Pra essa festa pode criar expectativa. Isso vai acontecer. Entendeu? Então não vai ser aquele podcast que do nada acaba e os caras terminam com uma notinha no Instagram falando, não tem mais, Chorume. Obrigado pelos anos, pela participação. Não vai ter essa porra, não. A gente vai ter uma cafestão. É travesti batendo pau na câmera. O negócio vai ser louco, bicho. Anão grande, anão pequeno, anão médio. Anão. Um jumentinho, porque o jumentinho se paga. Todo mundo sabe que o jumentinho se paga até o fim da festa. Fantasia de pantera pra lá e pra cá. Vai ser loucura. Vai ser. Quantas caldas cabem? Você vai colocar a calda. Todo mundo de Naruto. Loucura. O negócio vai ser louco, cara. Vai ser então. Não se preocupe, não. Quando for acabar o Chorume, vocês vão saber. Vocês vão estar lá. Vocês vão estar lá, cara. Vai ter isso. Eu vou ligar pra todo mundo e falar, ó, é a festa, final de chorume aí. Vai coincidir com o funeral de Wesley Zop, né? É. Então... Pô, isso seria tão maravilhoso, bicho. Que vai estar lá, né? Presente, ao menos. É, exato. Isso então seria maravilhoso. Então o chorume, por enquanto, aí tá longe de acabar. Por enquanto estou vivo. Ah, eu falei exato. Que ia ter necrofilia, porque vai ter o Zop morto lá, então... É, vai ter necrofilia. Mas peraí. Vai ser quando o Zop morrer ou tá longe de acabar? Não entendi. Não. Nossa, era boa piada, uma. Fez uma pra Deus ver. Oh. Então, já que você terminou com essa piada, dê seu tchau aí, carequinha do The Love. Tchau, negrada! Muito bem, Vitinho, filho de cigana aí. Mande seu tchau, mineiro aí. Olha só, um beijo molhado que esse rapaz manda, rapaz. Olha só. Rapaz, eu queria ter sido bonito assim, né, cara? Mas não dá mais tempo, viu? Cara? Não dá, mas a natureza é tão cruel com a gente, né? Você não fez isso. Você não precisa ser assim, mas não precisa refugiar tanto. Então. Parece que levou paulada na cara dele. Fazer só isso, né? Eu não tenho nenhum ouvinte bonito, você tem. Olha o cabelo, olha o cabelo desse filho da puta, olha só essa Ju. Olha o olhar, rapaz. O cara é bonito, né? Olha só. O cara é gato. E ainda tem sotaque mineiro ainda, pra ajudar. Ainda tesão, bicho. E o bom que é atleticano, e o bom que é atleticano ainda, rapaz. Mas acho que não tem outra opção. Mas em Minas não tem outra opção. Aê, rapaz, igual a minha! Camisa mais bonita do futebol brasileiro essa daí, cara. Então o cara é perfeito mesmo, cara é perfeito. Já sei o que eu vou levar de presente pra quando for pra Americana. Esse traço. De Pantera. Dois caldos. É doce. Manda muito seu bom, tchau aí, meu querido Vitor. Tchau a todos e ótimo domingo. Valeu, Emerson, meu querido, seu tchau aí. Muito obrigado aí, pessoas. Beijo, desculpa o atraso aí, meus ouvintes desse podcast que eu participo, que eu me esqueço de participar. O único que você tem tempo. Também, né? O único que eu tenho até aí. Valeu. Mais uma gravação sem expectativa aí, mais ou menos. Tá bom. Pra quem é, tá bom demais. Pra quem... Valeu, Wesley Zop, seu tchau. Bom dia a todos os ouvintes que estão presentes aí, todos gostosos, deliciosos, uma cambada de porca nojenta que tem nos acompanhado aí, que teso, bicho. E que saudade que eu tava de vocês, mais de uns do que dos outros. E é isso. Muito bem, obrigado aí pela participação. Essa semana, quando você estiver tomando banho com o seu pai pra tirar aquela bela pedra do rim dele, não crie expectativas. Até mais! Tchau, tchau!